ar, Nominata 616. Olá, olá, pessoal. Estamos começando aqui mais um Inominata 66. Eu sou o Couveiro e 2024 não tem só comemoração do Wolverine. A gente volta aqui mais um programa, porque tinha uma extensão de personagens que fazem entre 50 e 60 anos. E um deles em especial, acho que todo mundo aqui desse podcast concordou que merecia ter um Inominata, que é o Punho de Ferro. A gente pensou em várias fases que poderia falar sobre o personagem, mas pegando o gancho do que a gente vinha falando muito sobre, enfim, a fase do Claremont nos X-Men, o recente Wolverine, né? Que a gente pegou as revistas dele e pensou, por que não expandir o Claremont verso e falar sobre a fase inicial do personagem, que entre alguns roteiristas iniciais, lá estava o Chris Claremont, para dar as bases principais do personagem. E para me acompanhar nesse podcast hoje, temos aqui Rafael Felga, se apresente. Olá, pessoal. Bom, a gente precisava falar de outra coisa que não X-Men e Homem-Aranha, né? Então escolhemos o Punho de Ferro. A historinha ali do lado, aquela mesma época, 1974, por aí, né? É, tem até uns encontros, né? Que a gente sai de alguma de uma famosa história que a gente falou já faz um tempinho aí atrás. Aqui é o Paulo, o Felga não queria falar de X-Men, aí vai falar do spin-off dos X-Men. Olá pessoal, eu sou o Cassiano, e a gente vai falar de um personagem que tem usado as cores do Brasil melhor do que muitos brasileiros ultimamente. Assim, apesar de eu gostar muito das histórias do Punho de Ferro, né, como eu falei pros meninos assim, coincidentemente, quando você vai ler as primeiras histórias aqui, que eu não tinha lido numa sequência assim, né, a gente descobre que aquela série da Netflix, né, tem até muita coisa fidedigna aí, porque tanto o Daniel Rand lá, que você vê naquela história, né, naquele seriado, quanto aqui, pelo menos nas primeiras histórias aqui, são dois bem merdões, né? Cara, eu li assim, lembrava da série, eu sou do contra, né? Eu sou uma das poucas pessoas que realmente gostou daquela série. E eu ficava histórias assim... E eu fiquei lendo assim, e eu disse, cara, até aquele Danny Rand ingênuo, boca aberta, que tem na série, tá aqui no quadrinho. Então, ponto pra série, fidelidade não faltou. Pessoal, assim, falar sobre o Punho de Ferro, né, e entender a motivação principal da criação dele, é basicamente voltar no tempo, lá pros anos 70, onde tava tendo aquela febre, né, de filmes, de histórias de Kung Fu, que assolava os Estados Unidos, né? E basicamente o Punho de Ferro vem aí dessa leva, né? Já havia na Marvel o Mestre do Kung Fu, a gente já sabe, ele deveria gravar até um podcast sobre ele futuramente, hein, pessoal? Mas enfim, a gente já sabe que tinha toda aquela base do personagem, que basicamente o Jim Starlin criou, co-criou, né? E era muito inspirado nos filmes da época. A gente tem várias fotos de editorial e que eles ficavam fazendo poses, fazendo brincadeiras. Era na fase mais alegre do editorial da Marvel, né? E eles eram mais jovens e, assim, era uma coisa mais vibrante, assim. Você vê que as histórias nesse tipo de quadrinho que existia, né? Eram muito mais gráficas, muito mais visuais. E a Marvel então pensou, né? A Marvel não, né? Vamos colocar assim, Roy Thomas, já que não foi ele o criador do Mestre do Kung Fu, né, do Shang-Chi, falou, por que não eu criar o meu próprio personagem de Kung Fu, que eu também gosto dessas coisas aqui. E aí, com isso, ele pegando outras inspirações, tanto de personagens dos quadrinhos mais antigos da era da Timely lá, ele até cita que era um Amazing Man, inspirado num personagem de Bill Everett, era um deles. Também sobre uma história onde se leu sobre a primeira vez sobre Shangri-La, que seria mais ou menos um lugar mítico, né? E que teria inspirado essa ideia de Kunlun, né? De um lugar inacessível para ele. E, primordialmente, ele diz que toda a vibe, todo o hype dele veio quando viu pela primeira vez o filme, o primeiro filme de Kung Fu dele, que era Kickboxer, né? foi também dos anos 70 lá, 70 alguma coisa, 71, 72, por aí, no começo dos anos 70. E com isso, juntando tudo isso, ele chegou pra Gil Kane e falou: olha, Gil Kane, eu tenho ideia de criar esse personagem, vamos ver se vinga, né? Mostrou pra o Stan Lee, Stan Lee gostou muito mais do nome do que do personagem em si, achou o nome muito marcante, um nome que certamente é bom de vendas, e autorizou a criação do personagem. Como de praxe, essas criações de personagens assim que poderia dar certo ou não, sempre acontecia numa revista que parecia ser meio específica pra isso, o próprio nome diz, né? Que era Marvel Premiere. A Marvel Premiere teve uma leva grande de personagens que foram testados pra ver se vingava aí. A gente teve o Adam Warlock, que foi um dos primeiros. Mais pra frente tinha o Hércules, a versão do Hércules que a gente conhece. Enfim, vários personagens vieram daí. E neste meio, na edição 15, o Roy Thomas fez a primeira história do Daniel Hand, né, do Punho de Ferro. Vale ressaltar que ele só fez realmente a primeira história. O Punho de Ferro meio que sofre um pouco de, no começo pelo menos, de uma mãozinha que desse uma continuidade, que formasse uma base de história mesmo. Porque começa com o Roy, de repente não deu tempo, ele joga pro Len Wein, já na segunda edição, depois o Doug Monk e depois o Tony Isabella. E a gente só pode dizer que teve mesmo uma carreira específica em que foi montado mais sobre o personagem quando o Chris Claremont apareceu. Então, assim, o podcast podia muito bem se chamar O Punho de Ferro segundo Chris Claremont, porque ele é que meio que deu vida a toda a história de background do personagem. Mas aqui a gente tá chamando de primeiras histórias, porque tivemos aí umas 10 primeiras histórias da Marvel Premiere com artistas e roteiristas que a gente vai falar aqui, até chegar na sua própria revista mensal, na sua revista solo, provando que o personagem vingou, o personagem atraiu, né? É que nem X-Men, na verdade. Na prática, começa com o autor desiste, sei lá, na segunda edição, e o Claremont tem que se virar nos 30 pra fazer toda a mitologia, e haja retcon depois pra arrumar... Pois é. Eu queria dizer que Kunlun não é Shangri-La, Kunlun existe... E existe, entre aspas, porque Kunlun é o nome de uma cadeia de montanhas no ocidente da China, na parte oeste da China. Só o que eu falei nome... é o que o Roy Thomas falou aqui no resuminho que eu li. Porque o Roy Thomas, ele não tinha Wikipedia naquela época. E era também massa. Kunlun, Kunlun também existia como um termo mitológico, era uma montanha mágica que existiam deuses lá e tudo mais, perto do Tibete, que eles diziam, não, é um lugar mítico, que eles diziam que ficava muito a oeste, até, assim, na mitologia antiga, bem antiga chinesa, era quase que fosse, digamos, um Monte Olimpo ou uma Atlântida, que eles colocavam sempre variável e depois, não, vai ser nessa cordilheira aqui mesmo, pronto. Bom, de onde ele falou que se inspirou nesse Shangri-La, até busquei aqui de novo, foi num livro chamado Lost Horizon, do James Hilton. É o Horizonte Perdido, que Shangri-La é uma corruptela de Shambhala, que é outro desses reinos místicos que ficavam lá no Tibete. Aí ele criou... E que a Marvel já usou, né? Que o Doutor Estranho fala de Shambhala também, né? Tem uma gráfica nova famosíssima com isso. Acho que aí nessa comentando aí da criação do personagem, dá pra ver que é uma mistureba de várias coisas, né? Da época, né? Pega esses elementos aí, essas coisas, né? Shangri-La, Shambhala, tal, aí pega o Kung Fu, mas aí se você vê também tem coisa de mitologia indiana, tem... mais pra frente até eles fazem isso. Então tem uma mistureba de coisa, né? Ele não poderia pegar... exatamente, mexe do Kung Fu de novo, né? Ele não podia pegar a mesma história do não, Shang-Chi. ele tinha que dar todo uma, vamos dizer assim, o órfão que é atacado, no que a família é morta, traída, e aí tem todo um negócio de vingança. A diferença também é porque, assim, é um personagem que pra ele, né, teria um quê, como falou aí, né, o mais místico, né, porque não é só o Kung Fu, ele é um personagem em que ele concentra o seu Ki, coisa que a princípio o Shang-Chi não faz, né, então ele concentra o seu Ki, então ele mexe com uma coisa mais das artes marciais / meditação, alguma coisa desse tipo, né. Mas uma coisa que a gente tem que dar o braço a torcer é que eles conseguiram fazer uma coisa bem diferente, bem distinta. Não dá pra você dizer que um é cópia do outro, apesar de ser o mesmo tema, na prática. O personagem foi criado justamente nessa febre de artes marciais que tinham lá. A gente vê pelas primeiras histórias aqui que tem um dinamismo assim na arte, uma questão sempre de mostrar os golpes, o nome dos golpes, sim, as poses de luta e tal. Imagina se naquela época o mercado americano fosse mais aberto ao que se produzia no Oriente, nos mangás e tal. Se tivesse bebido daquela fonte já naquela época, o Punho de Ferro poderia ser mais famoso ainda do que acabou se tornando. Sabe, na verdade, se abrindo, né? Até antes dos anos 70 não se havia essa entrada do Extremo Oriente, como eles chamavam na época, né? Do Oriente muito, muito distante para eles, como estava tendo nos filmes. Só que a maioria dos filmes, como a gente sabe, né, eles tentavam fazer com que um americano fosse para lá e aprendesse e ele fosse o protagonista. No caso do Shang-Chi não foi assim, vamos colocar que o Shang-Chi é o Bruce Lee da época, né? E o que é que eu posso dizer que era o... É o David Carradine. David Carradine seria o Daniel Rand, né? Exatamente. Porque ele é o americano que foi lá e aprendeu a coisa, né? E aí surgiu, me lembro, enfim, eu não sou dos anos 70, minha infância, mas minha infância dos anos 80. Mas eu me lembro peguei uma esteira de filmes de American Ninja, de Kickboxer, não sei o que, não sei o que. O Felga deve ter pego um pouco também. Eu tenho um DVD do American Ninja guardado até agora. O Vero, tu tinha dito ontem pra gente que a tua infância era nos anos 60 e tu tinha comprado a primeira bola do Homem-Aranha. Cristo, né? Não. Não. 60 anos de Cristo. Não, senhor. Enfim, começando com a Marvel Premiere, né? A gente pode dizer que o primeiro arco são as primeiras 4 edições e tem um pouco de conflito ali de continuidade, vamos dizer assim, porque parece que o Len Wei ia pegar para um caminho, talvez menos místico do que ele imaginava inicialmente, porque ele tem uma história de origem, que é a história que acabou todo... Fica se repetindo porque é o marco mesmo do personagem. Que é a ideia de que o pai, até aqui, né? O pai de Daniel Rand, que é o Wendell Rand, né? Ele com a esposa, era a Rachel, né? Junto com um sócio, que era o Harold Macium, né? E eles tentando chegar nesse lugar impossível de que ele tinha ouvido falar. Até então, né? Passava que seria a primeira vez. E o que ele queria lá, ninguém sabia. Aí é um lugar que só saberia para o resto do mundo de 10 em 10 anos e tal. E aí o Harold, ele meio que faz ali às vezes do Dr. Smith, né? Do Perdido no Espaço, né? É o cara que tá acompanhando, ajudando a família, mas de repente vai dar uma traída ali, né? Mas aí o que acontece? O Wendell cai, né? Ele praticamente dá uma de Scar, né, pra ajudar o Wendell a cair de vez e morrer, né, bem impactante até pro gibi da época, e meio que na visão do Daniel, que viu o pai morrer, e diferente do Simba, né, ele realmente viu o pai sendo morto, a Rachel também jurando o Harold de vingança, né, aí ele meio que incute isso no filho. Minha última... esforço vai ser pra vingar a morte do meu marido. Não, é Heather. Heather, né? Heather. Enfim, no decorrer do caminho, que eles ainda conseguem passar por uma nevasca, lugar coberto de gelo, o Harold foge. Enquanto a mãe é atacada por lobos, né? Que em algum momento foi atacada lá, os lobos estavam seguindo eles. O Daniel atravessa a ponte correndo, ela se sacrifica por ele. O pessoal de Kulum, que estava nesse momento protegendo a passagem do outro lado, tenta atirar algumas flechas, mas não consegue salvar a Rachel, né? Mas expulsa os lobos e salvam o Daniel Rand. Eu tinha por mim que eu estava mirando nela. É que eles são ruins mesmo, porque sabe que... Depois a gente acha... E retrospectiva que não é tão simples, né? E aí o que acontece? Isso é um flashback que vai continuar ao longo de toda a história. Paralelamente, a gente já vê o Daniel Rand já adulto, né? Ou jovem adulto, sendo testado por aqueles personagens meio místicos de lá. Então tem personagens que vão aparecer ao longo dessa história que vão formando um pouco do que é a mitologia de Kulum, né? Então a gente sabe então que ele foi salvo e chegou nesse lugar místico. E esse lugar místico, por exemplo, governado pulo que eles chamam de Reis Dragões, né? Dragon Kings, né? E dentre esses Dragon Kings, que são humanos, tá? Não são dragões, eles se chamam Dragon Kings, tá? Os moradores de lá. E estaria o chefão deles, que seria alguém com o título de Dragon Lord, né? Ou Lord Dragão. Eu não sei o Cassiano que pegou a tradução agora mais recente. Talvez possa depois dar os nomes certos aí que a Panini deu. Mas ele também tem os outros títulos, né? Tipo, a Augusta Personagem de Jade, porque ele só se veste de verde, né? Ou o título de Yuti. Yuti é um outro título. E depois a gente faz... Só pra constar aqui, ó, na Epic Collection aqui da Panini, são os Reis Dragões. É. Yuti é o encapuçado, e ele é... Ah, como é que é o título dele de Jade? Suprema Personalidade de Jade. Suprema Personalidade de Jade e deve ser o rei Dragão, né? Que é o Dragon Lord aqui no coisa. E aí ele tá testando onde é o reino, né? De alguma maneira, ele faz que dá a entender ali que criou Daniel Rand como se fosse um seu filho, que entre aspas, né, nunca teve. E aí ele faz o desafio de todos, em que Daniel Rand luta com vários. Faz o desafio de um, em que ele luta com o mais fortão que tem de lá. E no final das contas, depois que ele passa por todos esses desafios, ele poderia escolher virar um Dragon Lord também. Mas o Daniel tá tão motivado de ter a sua vingança que ele escolhe, e o Yuti permite assim, né, sair de Kulum, que abriria passagem naqueles 10 anos, pra vingar a morte do pai, ou seja, é a motivação principal dele lá, né? Aí outros personagens vão surgindo ao longo dessas 4 primeiras edições aí, que são outros autores e artistas que vão fortalecendo essa mitologia, né? Surge o Trovejante, né? Que é o Lei Kung, que seria o cara que treinou ele nas artes marciais. Ele, enquanto um adotou, né? O outro foi o tutor, o professor, né? E aí também tem a história no flashback de como conseguiu o poder do Punho de Ferro, que aí ele teria que ter passado por uma prova especial, que somente haveria um Punho de Ferro por vez, né? E conseguiria o poder de Shou Lao, que é outra história que fica bastante vinculada ao personagem, né? E que a gente já viu repetidas vezes em várias versões, e que é interessante a gente ver aqui a primeira versão, que é mais simplificada, porque depois que outros atores assumirem, né? Edward Baker e quem veio depois, né? A gente pode falar com mais detalhes, colocar mais complexidade no que foi essa história. Mas, basicamente, ao derrotar o dragão, ele conseguiu o poder do dragão não matando, mas abraçando o dragão e fazendo com que a tatuagem, né, a marca, a cicatriz do dragão, ficasse presa no seu peito. Mas é desse jeito que o Doku de Libra derrota um dos espectros de dragão, abraçando ele até que o cara, eu nunca fui abraçado antes, ele morre. Doku tem uma tatuagem, acho que é referência. É uma referência pra quem? O Roy Thomas referenciou o Cavaleiro do Zodíaco, que nada vai tirar isso da minha cabeça agora. Inclusive, eu mostrei a pose lá do Cólera do Dragão, o Daniel Rand lá. Aliás, exatamente. Olha lá do dragão, os golpes dele, tá? Mexe. Visionário, né? Bom, isso a gente tá vendo várias coisas do passado do Daniel Rand, então ele consegue esse poder aí. A gente vai ver mais ainda coisas do passado e flashbacks ao longo dessa história. Depois a gente volta a ela mais umas vezes em Kulum. Mas o importante é que ao lado desse passado, desse flashback, a gente vai vendo ele voltando pra cidade de Nova York. E curiosamente, apesar do sócio do pai dele, né? O que deveria motivar ele a lembrar que ele também deveria ser o herdeiro de parte do que teria a fortuna do Mekio, né? Porque, enfim, se eles eram sócios. E ele, supostamente, com a morte do pai, toda a fortuna dos dois ficou só com o Harold, né? Mas o Daniel Rand deveria, de alguma maneira, querer essa fortuna também, né? Querer ou exigir, né? Mas... No começo dessas histórias, os autores não estavam muito preocupados com isso. O foco era a vingança. O foco era mostrar uma sequência de lutas de artes marciais, como bem lembrou aí o Cassiano, de que eles são muito literais em dizer este é este golpe, este é este golpe. Que eu vou confessar aqui que eu não pesquisei para saber se esses golpes de fato existem ou não, mas pela nerdice da época, tenho quase certeza que sim, né? Eu já sinto te informar que a gente inclusive tem essa foto, sim. Que era os caras lá que estavam lá de bobeira lá no bullpen da Marvel. Aqui, junta todo mundo aqui, eu preciso aqui de referência pra luta. Finge aí que tá lutando, galera. Aí ficavam lá fazendo pose de luta, o cara tirava foto e depois ia... desenhava, tentando simular. Quem é que tá nessa foto aí, Paulo? Era, cara... Eu sei que o Walter Simonson tava dela. É o Walter Simonson. O Pat Broderick, que era o artista. Cara, O que ia desenhar essa cena. Ou ia desenhar ou ia assumir depois. Não, é o Larry Hama foi quem tirou a foto e quem desenhou. Mas quem posou pra ele foi o... A redação da Marvel devia ser muita droga naquela época. Pelo amor de Deus. O Walter Simonson, o Joey Rubinstein, o Pat Brodeck e o Ralph Reese. Então, o negócio era um bando de nerd de maconheiro, perdoe a coisa, tá fingindo que sabia lutar e fazendo brigando de lutinha. E o cara tirando a foto. Não, as verdadeiras artes marciais orientais. É, pesquisem aí que vocês vão ver, inclusive, gente. A gente tá falando aí de uma foto que se tornou famosa aí no editorial da Marvel aí. Tá listas de coisas que tem do histórico da Marvel, de criação da Marvel, que eles usavam às vezes como fotorreferência eles mesmos, né? E essa aí se tornou famosa, né? Enfim, e a história basicamente inicial é isso, ele tentando entrar, né? Primeiro ele estava sendo perseguido até na rua. De alguma maneira, ele apareceu lá com aquela tatuagem em Nova York, um monte de gente caçando ele. E ele logo percebeu, não, quem contratou essa galera? Foi o Howard. Mas como é que o Howard sabia disso tudo? Aí no final desse arco acaba explicando, né? Porque ele vai entrando no prédio principal da Mekio, né? Tá um monte de armadilhas, tem agora uns personagens mais fortes, né? Tem um tal de Synth que usa umas armas clássicas, né? O Synth ele usa como se fosse como se fosse um gancho com uma corrente. O outro usa, é chamado de Triple Iron, né? O ferro triplo, que ele usa como se fosse um muchaco de três pedaços de ferro, né? E até o momento que ele encontra o Harold, e aí ele se assusta, porque o Harold já não é aquela mesma pessoa, né? Ele é um cara que é um empresário, mas ele tá sem as pernas. E ele perdeu as pernas justamente naquele momento da viagem, né? Ele tentando escapar do excesso de frio, deve ter causado algum problema de embolia lá nas duas pernas dele, ou deve ter se congelado, os membros, vale ressaltar que, não sei se foi pesquisado ou não, né? Mas as extremidades dos membros seriam as primeiras coisas que você iriam perder realmente no frio se elas fossem congeladas, né? E aí ele perde as pernas, é cuidado por um vilarejo, e lá ele descobre que o Kulun, né? De alguma maneira as pessoas tinham algum acesso das fofocas de Kulun nesse vilarejo. Sabia que o Daniel Rand tinha sobrevivido. E ele, Daniel Rand tinha sobrevivido e falou assim, ih, rapaz, se o Daniel Rand sobreviveu, ele que jurou vingança a mim vai cumprir. Então ele ficou se preparando pra essa vingança também por 10 anos, né? E aí, ele até estava já esperando ser morto pelo Daniel Rand. Só que o Daniel Rand fala que não vai matá-lo, né? Só que aí acaba acontecendo uma coisa misteriosa ali no final, que mesmo o Daniel Rand se negando a matar, apesar de ter jurado essa vingança, dá as costas, o Harold é morto, Daniel Rand é pego de digamos assim, no mau momento, né? Que quando ele volta pra ver a morte lá, que tinha acabado de acontecer, a filha do Harold Mackle, né? A Joy Mackle, ver, né? E acha que ele que morreu. Então, basicamente, o arco, que era um arco de vingança, de repente vira um arco de provar a inocência, né? Mas, pra o rodízio de equipes criativas que teve, não deixa de ser interessante, como o Paulo mesmo falou ali, né? É diferente completamente do que tinha sido feito até então, dentro desse tema de Kung Fu, né? Nem entrou Claremont ainda, e você já vê elementos de novelão. O cara, não, tem que fazer... O cara focou no Kung Fu, aquelas vários filmes clichês de o cara na sua vingança e lutando e treinando pra isso. Aí termina com aquele mega clichê de novela da pessoa, não, eu sou inocente, mas você matou meu pai, agora eu quero me vingar de você e por aí vai. Eu tava preparando assim pro Claremont, cara, porque isso aí é Claremont puro. Essa primeira parte aí, parece que a grande preocupação deles é criar uma história que simples, né? Porque, na verdade, é quase que um videogame, né? A história do Punho de Ferro. Primeiro, assim, mostra ele treinando, aí tem os desafios do treino, aí o Yuchi, né? Que, na verdade, é o tio dele, né? Isso aí é um ponto importante, né? O grande líder de Kulun é o tio dele, né? É irmão. No final da edição, ele... No final desse arco, acho que no da quarta edição, ele fala, né? Isso. Na verdade, ele diz que é tio, né? Diz que é o irmão... O irmão dele era o Wendell, né? Isso. Não, enfim. Só que não é tio de sangue. A gente já adianta isso. É um tio de criação. E aí ele tem toda essa coisa. Aí oferece pra ele a imortalidade, né? Porque os moradores, né, de Kulun são imortais, né? Mas ele tá nessa da vingança. Aí mostra e volta ele pra vingança. E, cara, a gente tá falando de um personagem que eu acho que só tirou essa roupa, esse uniforme, cara. E, tipo, que sofreu tudo. Rasgou, caiu ácido e tal. Só lá na hora que o Clarmon assumiu. Aí ele põe outra roupa, cara. Mas durante todo esse período, todo esse percurso, cara... E aí a gente tá falando aí desde a... da 15 até a 22, ele tá com a mesma roupa. Olha aí, ó. Olha como a série da Netflix também foi fiel nisso, ó. Que ele chega lá, tipo, mendigo, e passa boa parte da série, tipo, mendigo também. Ele não tinha nada. Ele ia trocar de roupa pra que roupa? Você não tinha um tostão furado. Aí ele vai lá no prédio, entra como se, tipo, todo mundo olhando pra ele e falava, que raios esse maluco aqui de uma tatuagem do dragão no peito. Entrando, peito aberto, né? Anos 70 e tal, ou seja, todo mundo de camisa aberta, né? Vide uniforme do Asa Noturna nessa época. Entrando lá e tal, aí começa, né? Aí ele vai passar do diretor e tal. Então parece um grande videogame e tal, pra chegar no final, aí ele perceber que a vingança não, nunca é plena, mata a alma e a envenena. E aí aparece o ninja, né? Que vai ser o personagem principal do, vamos dizer assim, do próximo arco, né? Que é lá do Karakai, né? Culto Karakai. E a mata. Primeira vez eu tava lendo carai. É, carai. Eu também comecei a ler, faz dar umas piadas. E aí, cara, mas assim, a história tem, apesar do rodízio, né? Acho que aqui quase todas, uma boa parte desse arco é desenhado, né? Por Larry Hama, né? Ou seja, a gente falou, vamos fugir de X-Men, mas os X-Men não fogem da gente, né? A gente tem Claremont logo na sequência, tem Larry Hama aqui, né? Que depois ficou famoso com Wolverine. É, vale deixar claro pro pessoal, tudo isso ocorre em 74, ou seja, antes dos X-Men, novos X-Men, que eram de 75, ou seja, Claremont, o Hama, o próprio Byrne, que a gente vai ver daqui a pouco, eles foi o que foram temperados aqui antes de assumir os novos X-Men, né? Sim. Apesar que é quase concomitante, né? O Claremont assumindo aqui e tendo coisa. O Paulo falou, é quase que um spin-off mesmo de... Sim, mas o Barney não. O Barney, quando tá pra assumir os X-Men, ele teve que deixar, acho que aí. Ou, pelo menos, já tinha avançado muito. Tem que lembrar uma coisa. O Byrne, nessa época, era um animal. Ele conseguia desenhar 2 a 3 mensais sem atrasar. Tanto mas é que Byrne, ele faz... O Byrne capitão... pega, Paulo, em 77. A gente não chegou lá ainda. Crendo... Eu sei, mas o que eu tô querendo dizer é que tem que lembrar que ele fazia ao mesmo tempo de X-Men, chegou a fazer concomitantemente também a Marvel Team-Up e a Capitão América. Sim, então, mas... O cara era um monstro. Não era o caso nessas histórias aqui. E teve uma fase que ele desenhou o Quarteto Fantástico enquanto tava nos X-Men. Uhum. Você vê que tem o grande foco é pôr o cara pra brigar e aí ter todos os coisas de Kung Fu lá e tal, né? É um arco rápido, né? Depois, acho que o próximo, né? Que é o... Que aí dá uma... Fica mais novela, né? Porque aí traz, né? Alguns coadjuvantes que são... Que praticamente acompanham o personagem, né? Ao longo do tempo, né? Aí dá uma outra mudada no ritmo. Mas aqui, cara, é só paulada, tá? Eu, só pra também, pra finalizar, eu tinha até comentado, né, com o Coveiro, né? Tem umas cenas que são bem mais violentas pra um negócio que é... Que tem o Comic Code, tá? A cena da morte do pai dele é bastante até chocante, né? Porque é ele caindo, dá uma quicada na pedra e depois mostra ainda o corpo descendo, né? Então, ainda tem toda essa coisa, tem um pouco de cabeça, dessa... Né? De cabeça, cabeça. E com sangue vermelho. Sim, tem sim. Aqui, ó. Bate na pedra, sai aquele monte de sangue vermelho, uma página inteira do corpo. É bem, como é que posso dizer, já os caras começando a testar, né? Os limites do... Até onde dá pra ir no Comic Code, mas Authority. Mas eu acho que aí já tinha meio que chutado um pouco aí, pelo ano, né? Já tinha meio que chutado um pouco um balde aí. Ah, os limites já estavam meio que mais assim, já tava mais elástico a coisa, né? O Comic Code, ele era mais cri-cri, que vendia de verdade. Marvel Premiere, aquele negócio, se vendesse pra 5 pessoas, já era sucesso, então... Por isso que o Starling podia fazer e acontecer lá no Warlock. De quem tá valendo mesmo? Vai, Cassiano. Gostei bastante desse arco inicial. O Punho de Ferro, ele já começa com o Gil Kane, eu acho, que eu gosto muito do trabalho do Gil Kane, e, né, nos desenhos, né? E eu fiquei preocupado quando eu vi que começou a mudar, mudou já do primeiro pra segunda história, o roteirista, e depois mudou de novo, por mais que eu conhecesse os nomes, Roy Thomas, Len Wein, Doug Mont, por mais que eu conhecesse os nomes, eu fiquei meio preocupado, eu disse, como é que vai ficar essa sequência? E eu acho que eles levaram bem, até o Coveiro falou ali sobre um ou outro erro, e, ok, até vejo que passa, Mas eu acho que para pro meu gosto, assim, não prejudicou a fluidez das histórias. Lembrando, né, a gente tem que sempre ir pro contexto lá dos anos 70, então era o gibi mensal, flashback a cada edição, eu li o encadernado assim direto, às vezes ficava meio cansativo, tipo, putz, de novo flashback da história. Mas lá em 77 era mês a mês, então era o modo de contar a história na época. Eu fiquei surpreso que a história do dragão não tá na primeira história, do Show Lao. Achei que o Roy Thomas tinha colocado aqui na gênese do personagem, mas não, veio na história seguinte, na segunda história, com o Len Wein trazendo esse confronto do Danny com o Show Lao, com o dragão. E isso sim me deixou frustrado na série da Netflix, que não apareceu, seja por orçamento, sei lá por quê. Apareceu só o brilhinho. É, o dragão era uma nuvem. Isso sim, pra mim, foi uma brochada terrível. Foi a nuvem do Galactus. É, exatamente. Eu gostei bastante também do Felga falou, era como se fosse um videogame. Eu fiquei com essa sensação do videogame na história que realmente ele chega no prédio. E daí ele chega no prédio, é quase, né? Armadilha, metralhadora, ácido. Ali sim, ali eu, segurança, ali eu entendi como se fosse um jogo de fases mesmo. E não me incomodou essas questões dele não se preocupar com a herança. Ele tinha só 19 anos. Então, por mais que ele tenha sido... E ele foi criado fora da nossa cultura, né? Então ele não tinha essa... Por mais que ele, com uma criança de 9 anos, pudesse lembrar do padrão de vida dele, ele ficou com outros valores. O que ele guardou do mundo fora de Kunlun foi o sentimento de vingança. E aí ele chegou lá, e quando ele não pôde realizar essa vingança, ou quando ele teve a chance de realizar essa vingança, e viu que não seria plena, e aí é a contradição, né? Porque ele ia matar um idoso, entre aspas, aqui, né? Mas aí viu que é um idoso cadeirante, aí não dá. Mas não era isso, né? A gente viu é o fato do Harold tá quebrado já tá esperando. Enfim, ele teve uma reflexão ali que não... Tomei de ser cancelado. É, e aí teve uma reflexão ali que ele acabou não consumando aquilo pro qual ele se preparou. Na prática, a vingança foi só o mote pra mostrar o porquê que ele se tornou o Punho de Ferro. Basicamente isso. É, e motivou ele a sair, né? Porque foi uma escolha entre ele se tornar um dos... Reis Dragões, sei lá, e ele optou de deixar, né, aquilo ali motivado por um sentimento ruim, né? Então, no caso, ele, das duas, uma, ele agora começa a querer repensar se fez certo em deixar a Kunlun, né? A gente vê isso em vários momentos que tá refletindo sobre isso, e também tem um pouco mais de flashback no segundo arco também, remontando o treinamento dele, entre outras coisas. E também tem esse lance de ele se provar, né? Ele, entre aspas, porque ele, por enquanto aqui, ele nem é Daniel Hand, né? Se você observar direitinho, eu falei aquela história dele exigir a herança dele por aí vai, e realmente ele nem pensava nisso. Ele nem pensava ainda em ser Daniel Hand, ele não se apresentava como Daniel Hand. Pra todas as pessoas que, tirando o Harold, que sabia que o Punho de Ferro era o Daniel Hand, ele não era o Daniel ali. Então, quando chega a Joy, que vê aquilo ali, ela vê um cara encapuzado que matou o pai dela, segundo ela, né? E ela vai recorrer ao tio, né? Que é um outro personagem que vai aparecer lá no segundo arco, que é o Warg Macrion. E diferente da série, não é o irmão dela, é o tio, né? E nesse caso, eu prefiro a versão do Ward da série, porque o ator é muito bom na série, né? Mas o Ward aqui, ele vem uma outra versão. Ele é um cara mais... muito mais pior, aparentemente, do que o irmão é, porque ali o irmão parece ser um empresário só inescrupuloso. Aqui a gente descobre que o irmão é vinculado com várias... Tem várias ligações com o crime de Nova York, né? Enfim, tem um arco aí que vai apresentar vários outros personagens. A Colin Wing, o Professor Wing, que é o pai dela. E ampliar e trazer outros vilões aí. Cassiano, você pode me ajudar aí a resumir? Bom, então a gente descobre, né? Que o leitor vê, que viu na edição anterior, né? Que é a última do Marvel Premiere 18. Quem matou o Harold não foi o Danny, foi um ninja. Apareceu um ninja, assim. Misteriosamente, e matou o Harold, depois que o Danny já tinha decidido não fazer isso. E aí teve um tiro, o Harold atirou no ninja, o Danny voltou pra ver o que tinha acontecido, chegou lá, achou o Harold Mitchell, não sei, na minha cabeça praticamente Mitchell, eu não me lembro como é que era na série. Achou o Harold Mitchell lá morto, com uma espada atravessada, e aí a Joy, filha do homem, chegou lá, viu o Punho de Ferro, e aí, conclusão óbvia, né, você matou meu pai. Essa trama do ninja, ela procede na edição seguinte, né, na edição 19 da Marvel Premiere, ainda com o Doug Nant escrevendo, e ela vai se estender até a edição 22, né, só que daí nas mãos do roteirista Tony Isabella a partir da edição 20. E se eu não me engano, o Tony Isabella é o autor que criou o Raio Negro, o personagem Raio Negro da DC. E aí, na edição 19, né, que é com os desenhos do Larry Hama, eu nem sabia que o Larry Hama era o mesmo dos X-Men, nem sabia que ele tinha começado como desenhista, pra mim ele era só o escritor, né. A gente, nessa edição 19, aí aparece o culto Karakai, que é engraçado em português, né? Que vai dar bastante trabalho pro Punho de Ferro. Então a Joy encontrou o pai morto e o herói próximo ao cadáver, concluiu ter o Punho de Ferro assassino. Aí o Danny vai sair do prédio, cabisbaixo, na chuva, e ele é abordado por uma jovem. E essa jovem se apresenta como a Colleen Wing. E essa personagem vai ser muito importante na vida dele. E convence ele a segui-la, né? pra encontrar o pai dela. Ela diz que o pai dela teria informações sobre Kunlun e sobre o próprio Punho de Ferro. Aí o personagem dele já meio sem ter o que fazer, meio perdido, perdeu a motivação do mundo, tipo, opa, alguém do mundo de fora sabe de Kunlun e sabe sobre... Vou lá conferir. E ele vai com ela, né? Aí nessa edição aí, que é quando aparece o Ward Mitchell, né? Que é o, nesse caso aqui, irmão do Harold, como diferente da série, como o Coveiro já falou. E a gente vê que o Ward, ele já também tá bem informado sobre as coisas que envolvem o Punho de Ferro. Ele, quando a Joy informa que o pai tá morto, ele aparentemente tá bem tranquilo e sossegado. Ele fala pra ela: não se preocupa, o Harold conhecia as habilidades peculiares desse homem e me deixou instruções específicas pra lidar caso ele surgisse. Então ele já tava pronto pra caso o Danny voltasse e executasse a vingança. Então já mostra que aparentemente o Ward vai ser um oponente respeitável, um oponente que vai dar um bastante trabalho. Pois bem, aí o Punho de Ferro vai com a Colleen até o... Chega lá pra encontrar o pai dela, né? Quando ele tá chegando no prédio, ele percebe, ele tá sendo espreitado por dois sujeitos. Tá chovendo, né? E esses sujeitos tiram facas do guarda-chuva. Ataca o Punho de Ferro, ele se defende e daqui a pouco, rapidamente, ele some. Tão rápido que nem o Punho de Ferro consegue perceber como eles sumiram. Aí ele entra, conhece o professor Wynn, pai da Colleen, e aqui ele não tem primeiro nome ainda, né? E aí ele conta a história dele. Ele conta que esses homens que atacaram na entrada lá eram membros assassinos do culto Karakai. E ele conta que ele é um pesquisador, que ele fez viagens pela Ásia e lá encontrou um livro perfeitamente conservado no norte da Índia. Esse livro estava num idioma estranho e que desde que ele encontrou esse livro, ele passou a ser perseguido pelo culto Karakai e ao longo desses anos todos. E aí ele disse que esse culto tinha interesse no livro porque no livro teria os segredos de Kunlun, segredos inclusive para a destruição da cidade de Kunlun. Aí o professor disse que foi até o Himalaia e lá ele encontrou um monge chamado Da Tempa. E aqui eu não sei se foi um erro da Panini ou se é assim no original também. Esse Da Tempa, ele é mencionado na edição anterior, mas de uma forma diferente, né? O Da Tempa lá é o velhinho que cuidou do Harold, que fez a fofoca, como o Coveiro disse, né? No vilarejo e por onde o Harold descobriu sobre Kunlun. E aqui ele é tratado como o próprio monge que foi a Kunlun e voltou. Não sei se foi um erro do... Mas é o mesmo escritor, é o documento. Não sei se ele errou de uma edição para outra... No momento, o negócio da passagem, a passagem de Kunlun, ela abre de 10 em 10 anos, segundo a mitologia da própria coisa. Só que em algum momento dessa história do Karakai aí, eles falam, inclusive por conta do livro, né? Que existem maneiras fora dessa abertura dos 10 em 10 anos para se ter acesso a Kunlun. Obviamente, pela transição de escritores, você sabe que começou com o Monk e depois foi pro Isabela, e isso vai mudando, né? Então, assim, um personagem que era só uma coisinha nesse vira outro e por aí vai. Tanto que esse personagem que resgata o Harold, ele sabe essas informações por onde. Então, de alguma maneira, ele tem acesso lá, meio que não seja pela passagem, né? Só me chama a atenção que nesse caso aqui as duas edições são do mesmo autor, né? São do Doug Mant. Mas o cérebro também muda de ideia de vez em quando. Exato, acontece. Então o professor ficou sabendo ali por esse monge, né? Sobre a história de Kunlun, sobre o lapso de tempo. Ficou sabendo de praticamente tudo. Ao ponto dele fazer o cálculo, dele conseguir calcular quando o Danny ia aparecer no prédio do Mitchell. Daí também se falou do Danny Rand, do jovem que foi pra cidade, que se tornou Punho de Ferro. Então ele sabia de praticamente tudo, o pai da Colleen. E aí o professor contrata o Punho de Ferro como guarda-costas, né? Porque ele tá há anos já sendo perseguido pelos assassinos do culto. E sugere pra ele falar com a Joy pra tentar provar a inocência dele. O lance do professor é o seguinte: tem uma confusão que vai acontecendo ao longo de toda essa as histórias aí. Ele se apresenta como um professor americano, né? Sim. Que entende de história do Extremo Oriente, das artes asiáticas e por aí vai. Da história asiática. Só que a Colleen, né? Ela é desenhada com traços orientais, só que não explica direito o que ela é. Então, até mais pra frente, a gente vai descobrir que o professor Wing, de alguma maneira, ele também não é americano, puramente americano. Ele é, de alguma maneira... Nipo-americano, né? E aí o avô dela é que é o verdadeiro japonês, que teria ensinado, mas isso é no futuro, tá? Essas histórias não abraçam isso. É que teria ensinado ela a lutar e por aí vai. Aqui na primeira aparição, os dois já são desenhados, tanto o professor quanto ela, também são desenhados com traços orientais. E aí muda, seguinte, isso fica alternando. É, e aí o seguinte, e aí o professor, então, contrata o Danny pra ser guarda-costas, e aí ele sugere pro Danny, né, tentar falar com a Joy, pra tentar provar a inocência dela, e até foi uma cena engraçada, né, aquele que o Homem de Ferro, assim, ah, como é que eu vou falar com ela? Ele só pega o telefone e joga a lista telefônica pro Punho de Ferro, né? Lista telefônica é uma coisa que quase ninguém conhece hoje. E ele não conhecia também na época, ele não sabia o que era. É, ele não conhecia, né? Eu peguei a lista telefônica. Enfim, aí ele usa a lista telefônica, liga, e ele fala com a Joy. Só que daí a Joy atrai ele pra uma armadilha, porque daí a Joy já, combinada com o Ward, marca um encontro com ele num fliperama, pra eles conversarem. E aí o Punho de Ferro vai até o lugar, e lá ele é atacado pelos guerreiros do culto Karakai. E aí tem um combate, só que nesse combate o ninja que matou o Harold também aparece. Aparece novamente e acaba com os guerreiros do culto, e ele, além de ninja, ele é jornaleiro. Ele chega lá e entrega um jornal, o Notícias Diárias, do Punho de Ferro, com a manchete escrita: Punho de Ferro procurado pelo assassinato de Mítico. E aí termina essa história com o Punho de Ferro vendo a manchete dele sendo acusado de assassinato. O Kung Fu Killer. Do original em inglês, ele vira o Kung Fu Killer, o assassino do Kung Fu. E aqui uma época sem internet, vamos combinar que a coisa aconteceu rápido, né? Porque tudo isso aqui é na mesma noite, né? Dentro da história. Mas enfim, aí a edição seguinte, que aí já muda o roteirista, aí entra o Tony Isabella, e os desenhos são do Harvell Jones, e eu confesso que eu não conhecia esse artista, passaram alguns dias. O Punho de Ferro segue sendo atacado por esses guerreiros do culto Karakai. E aí a gente tem a primeira menção de outra personagem importante, que é a Mystic Knight, que daí que é quando o Punho, o professor, o Wing e a Colin estão conversando, e aí ela fala que ela não sabia que o pai dela passou 9 anos sendo perseguido pelos assassinos, e ela não sabia, e ela ficou sabendo há pouco agora, quando ele revelou. E aí ela sugere deles se mudarem, e ela diz, a Misty pode cuidar do nosso negócio sozinha. Então, tipo, aí cita a Misty e já conta que elas têm um negócio em comum, que ainda não é revelado. Aí prossegue com o Punho de Ferro conversando com eles, ele fala que ele entende de vingança, e que ele, de novo, ele quer resolver essa situação, ele quer provar pra Joy a inocência, tentar se explicar, e aí ele vai até ela de novo, vai lá no prédio, ela fica furiosa e vai pra cima dele, e aí, lá no prédio. E aí o Ward tá assistindo tudo ali, pelo sistema de câmeras, enfim, tá monitorando. E aí, logo em seguida, quem é que aparece pra enfrentar o Punho de Ferro? Um personagem já conhecido, inimigo do Capitão América, Batroc, o Saltador. Até já teve no UCM, no Capitão América Soldado Invernal, uma versão dele. Aí o Batroc enfrenta o Punho de Ferro, até um combate bem difícil pro Punho de Ferro, de certa forma. E aí o Punho de Ferro, o que ele faz? Ele usa o poder do punho pra enfrentar o chute do Batroc. O chute é o ponto forte dele, né? Da técnica do Batroc. Aí ele usa o poder do punho, o Batroc fica impressionado e decide chamar a brigada, né? A brigada do Batroc. E daí aí aparece uma quantidade enorme aqui de lutadores. Vai todo mundo pra cima do Punho de Ferro. O Punho de Ferro sai lutando com eles ali, quebrando todo mundo. E aí, quem é que aparece novamente? O Ninja. E o Ninja aparece de novo pra ajudar o Punho de Ferro. Assim como tinha feito no fliperama na história anterior. E aí, o Ninja e o Punho de Ferro lutam contra os assassinos. O Punho de Ferro tenta conversar com o Ninja, mas o Ninja não fala nada. O Punho de Ferro questiona o que tá acontecendo, por que ele tem que ajudar. O Ninja usa um truque de fumaça, né? Um clássico truque Ninja, e desaparece. Aí ele desaparece, o Punho de Ferro perde ele de vista, mas o leitor vê aquela fumaça num outro lugar, um lugar onde tem um livro, e aí aquela fumaça se sai o ninja, e o ninja vai mudando de forma, e o ninja se transforma, pra surpresa do leitor, no professor Wing. Essa é a história, já o Tony Isabella já traz um que é um pouco mais maluco pra trama. E aí, na outra edição, começa de uma forma engraçada, que é com o Batroc discutindo o pagamento com o Ward. O Ward era um valor bem alto, e aí o Ward disse que não vai pagar tudo porque era pro matar o Punho de Ferro, tá vivo? Aí o Batroc fica bravo, vai embora, dizendo que ainda pode voltar pra pegar o Ward. E aí o Ward aqui pensa também, né? Conversa com a Joy e pensa com ele mesmo, né? Que ele tem os próprios motivos pra querer o Daniel Rand morto. Que a Joy não sabe que o Punho de Ferro é o Danny, mas o Ward sabe, né? Então ele tem os planos dele são misteriosos. O Punho de Ferro volta lá pra encontrar o professor Li Yun, daí aqui aparece o nome dele, né? Não tinha aparecido o primeiro nome dele, então, salvo engano, aqui é a primeira vez que o nome Li é mencionado. E aí, uma falta de criatividade, né? Li Yun. E aí, na casa, ele encontra 7 assassinos do culto morto e acolhem o professor desaparecidos. E aí, nessa ocasião que ele tá lá, ele também tem um outro encontro importante, que é com a Mystic Knight. De novo, né? Desentendimento prejudicando o Punho de Ferro. Porque aí ela chega lá, vê tudo quebrado, percebe que a Colin não tá lá, o professor também não, vê o Punho de Ferro e aí parte pra cima dele. Aí eles se enfrentam, o Danny usa uma técnica pra deixar ela inconsciente e sai dali. Mas ele sai dali por quê? Porque aparece uma projeção do fantasma, né? Do fantasma não, do ninja. O ninja aparece de uma forma... como se fosse um fantasma. E aí ele vai guiando o Danny por uma passagem no subterrâneo. Então o Danny sai da casa, vai pelo metrô, segue, descendo no subterrâneo. E aí até que ele chega num lugar que é um templo da deusa Kali, que é a deusa hindu da morte. E aí tá o professor e a Colin presos nessa estátua, numa estátua gigante da deusa. Estão presos lá. E aí, novamente, ele enfrenta os guerreiros do culto Karakai. Só que daí também nós somos apresentados a outras duas personagens, que são as filhas de Kali. E Shaya, uma delas é Shaya, a sombra, e a outra, Ushkas, favorita do sol. E elas se proclamam deusas vivas, que seriam literalmente filhas da deusa Kali. E elas dizem que o professor roubou, que aquele livro que o professor descobriu, seria o tomo sagrado de Kali. Elas nada sabem sobre Kun. Aí tem uma batalha, aqui a gente vê a primeira vez a Colin lutando, ela luta contra os assassinos do culto. O professor novamente se transforma no ninja, depois que ele é libertado. E aí, acidentalmente, o livro que um dos assassinos do culto pega, o ninja ataca e, acidentalmente, o livro cai no fogo. E aí ocorre a separação, uma transformação. O ninja sai do corpo do professor. E aí ele também tá surpreso com o que aconteceu, aparentemente tão surpreso quanto quem está lendo a história. E aí ele... Bom, eu achava que era o livro que me deixava vivo. Agora que eu tô livre, que eu tô vivo, eu vou começar minha vingança matando o Punho de Ferro. E aí ele passa pra atacar o Punho de Ferro. E aí a edição que fecha esse arco, né, que é a Marvel Premiere 22, também escrita pelo Tony Isabella, aí tem um confronto do ninja com o Punho de Ferro e o ninja conta que... Aí aparecem os policiais, né, porque lembrando, isso aí eles estão no metrô, né, estão abaixo do metrô, uma passagem seguindo pelo metrô. Aí aparecem os policiais e agora nem me recordo como é que esses policiais apareceram lá, até tem que olhar aqui. Esses policiais aparecem e aí o ninja começa a discursar. Foi ele quem matou o Harold Mitchum. Aí depois ele transporta o Danny para uma outra dimensão, né? Que é uma área de batalha, que não teria gravidade. E aí o Punho de Ferro fica perdido. E aí, lá enquanto eles têm esse confronto, o ninja conta a origem dele, que ele era um samurai que teria sido expulso pelos outros pela crueldade dele, e aí que ele estudou magia com o Mestre Kan, o mais antigo dos magos, que também é outro personagem que vai aparecer mais adiante. Esse mestre que deu pra ele o título de ninja e orientou ele a treinar nas artes ninja, esse mago, o Mestre Kan, presenteou ele com um livro, que é o livro de muitas coisas. Que era o mesmo livro, Tomo Sagrado de Kali, que era o mesmo livro que o professor tinha encontrado. Nesse livro, ele soube sobre Kun-Un e concluiu que os guerreiros de Kun-Un poderiam ser uma ameaça. Foi até a cidade. Lá na cidade, ele enfrentou os guerreiros de Kun-Un, enfrentou o Trovejante, que foi o mestre do Punho de Ferro. E aí ele acabou preso e o castigo dele foi ser misticamente preso no livro das muitas coisas. E aí ele ficou existindo apenas de uma forma espiritual. Como ele já tinha um conhecimento místico, ele aprendeu a dominar essa forma espiritual e possuir as pessoas. E aí ele foi fazendo o livro circular. O livro circulou, até que ficou perdido lá e o professor encontrou. Então ele já estava depois poderoso, ele começou a dominar o professor, porque entendia que o professor podia libertar ele. E aí, quando o Punho de Ferro apareceu, foi conveniente pro plano dele. E aí, depois que ele saiu do livro, ele decidiu se vingar de Kun-Lun, começando pelo Punho de Ferro. Só que daí o Punho de Ferro acaba se adaptando naquele ambiente e derrotou o ninja, né, usando o poder do Punho de Ferro. As filhas, as deusas lá, filhas de Kali, sumiram. Os assassinos do culto também, alguns foram presos, né, e outros fugiram. E o Punho de Ferro acaba inocentado de matar o Harold. E aqui sim, aqui ele começa a pensar em viver como o Danny Rand. E daí ele conclui que a vida dele foi só vingança, que ele foi só Punho de Ferro. Ele não sabia quem era o Danny Rand e que ele ia descobrir a partir de então. É a primeira vez que ele tira aquela máscara, né? A roupa lá que o Felga tá falando que era de mendigo. É, ia falar isso. Você descobre que ele tem cabelo, né? Porque até então, em todos os flashbacks, parecia que tinha um rapado o cabelo dele criança. e tinha permanecido assim. E talvez ele tivesse careca quando chegou lá e o cabelo foi crescendo, né? Ninguém sabe lá. Esse aqui já começa a construir, tentar construir uma história que não seja só ele dando porrada, porrada, porrada, porrada, né? Então aqui traz, né, coadjuvantes, né, que praticamente vão acompanhar os personagens, né, por todo o tempo aí, né, que é a Colin Wing, a própria Misty Knight entra nesse... A Misty Knight ainda pra apanhar dele e esquecem dela, né? É. Não, ela só aparece. Na verdade, assim, só tem a aparição dela ali mesmo. Ela aparece, ela briga com o Danny, né? O que você fez? Não sei o que, essa aqui lá. Aí, pô, sai pra lá, mulher. Aí joga pra lá e ele continua na missão dele de salvar a Colleen e o Bruno, né? Quem construiu, trouxe características e tal pra personagem... Sim. Foi o Claremont, né? Quem chega daqui a pouco. Foi desenvolver e tal, foi ele, né? Inclusive como coadjuvante de X-Men também, né? Então é. Mas e aqui começa a ter uma certa preocupação em desenvolver o personagem, né? Não é só colocar ele pra dar porrada. Claro que tem bastante porrada, bastante Kung Fu, bastante Karatê. Tem momentos, o Templo da Perdição, né? No meio de Nova York, né? Se você ver, é o tipo de gibi que eles estavam direcionando. Veja só, ele e com Kung-Lun seria uma coisa ali em torno da China, aparentemente. O professor e a Colleen seria do Japão. E esse templo de Kali seria uma coisa meio indiana. Então eles estão tentando explorar realmente a parte que eles... Que pra aquela época eles sempre viam isso com muito misticismo, né? Exatamente. Que é o que tava na moda nos filmes, né? Misticismo... E um pouco de preconceito, vamos dizer assim, da coisa, né? E ignorância também seria isso. Não, tá carregado assim. As histórias são carregadas. Eu tô jogando a palavra, na verdade, ele um pouco de clichê. Isso. Estereótipo. Carregadas de clichês, né? Tá, tem vários. É o que eles conheciam, o conhecimento de... Como falou o Paulo, não tem internet, é o conhecimento de Barça deles. Da história. E também assim, né? Não tinha uma preocupação em ter em uma coisa enciclopédica, né? No, o objetivo do gibi não era, vamos dizer assim, ser uma Wikipedia, né? O objetivo do gibi era o leitor comprar, se divertir e voltar na próxima edição para poder a revista mensal se manter, né? Mas, cara, é legal pra caramba a história, né? E aí, no final, né? Parece até, assim, parece até uma coisa meio já que vai assumir um outro escritor, né? Já dá um, vamos dizer assim, uma guinada, né? Muda, né, um pouco o foco, né? Agora, não, o foco agora é Daniel Rand, né? Passou, então, sei lá, quanto tempo, quantas semanas, quantos meses com aquele uniforme que não tirava, certo? Ele já era guarda-costas do professor, ainda só aparecia com uniforme. Aí no final, resolve. É que tem a parte que a Panini cortou, mas se tu for ver em inglês, toda vez que tinha alguém reclamando que ele tá fedido, o cara, não, vou usar só mais por 72 horas. Paulo, eu li em inglês, não exagera. Não, eu achei que era tipo como os personagens de mangá, né? Os Cavaleiros do Zodíaco também não trocavam de roupa. É, porque aquela roupa era indestrutível. Ninguém troca muito de roupa, né? Então... É. E ainda bem que o cover não entendeu a piada, que assim ele não vai cortar. Não, eu entendi e deixei passar. Quando termina, tira a máscara e tal, aí já começa a dar um novo direcionamento. Assume, então, agora Chris Claremont. Vai ter uma variação de desenhista, né? Depois, acho que duas edições... Burnie assume junto com... E aí fica essa dupla, né? Por quatro... Começa com o Pat Broderick, que inclusive, isso, no meio dessas histórias aí, logo de cara, ele já cria uma versão... Tá de praxe, né? Que o Claremont sempre dá um jeito disso, né? De colocar uma metalinguagem com o próprio Claremont dentro da história, né? Exatamente. Cara, o Pat Broderick deve ter sacaneado, né, cara? Será que o Claremont é tão baixinho como ele desenhou naquele jeito? É baixinho. É, o Pat Broderick, acho que por duas edições, e a partir da, vamos dizer assim, da que fecha, né, essa fase da Marvel Premiere, né? Aí começa o Burnie, e aí depois, quando a gente for falar da nova revista, é praticamente o Burnie aí acompanhando o Claremont aí por todo. Então aqui nessa revista começa a se trabalhar mais o Daniel Rand, né? Finalmente, então, mostra ele com outras roupas, andando no parque, conversando como gente, certo? Não é só uma máquina de matar, né? Os caras levavam a sério o Living Weapon, né? A arma viva ao pé da letra, né? A maior parte dos roteiristas passados aqui. O Claremont começa a explorar, né? Então ele começa a explorar o relacionamento dele com a... com a Colleen Wing. Inclusive, cara, quando você lê a primeira parte da revista, nas caixas, né, de diálogos, tá? As caixas de pensamento do personagem, né, do narrador, né? Aí começa a falar, olha, agora começou sem cultos assassinos, sem ninjas, buscando uma vida, né? Fala, agora o Claremont vai escrever a novela, né? Aqui nessa primeira edição dele, nós temos um adversário, né? Acho que é a primeira aparição, né, desse personagem, que acho que depois apareceu em X-Men, depois nunca mais, né? Apareceu em X-Men, esse desgraça? Apareceu, lembra? Se apareceu, apaguei na minha memória, vai, continue. Eu lembro dele, ou em X-Men ou Wolverine. Ele apareceu, ele invadiu a mansão. Não foi ele que invadiu a mansão numa das histórias? Foi. Faz um... Foi. Aqui tem a primeira edição e mostra ele meio como um cara piradaço, né? Que todo Vietnã pirado. E que tenha uma pele muito resistente, uma pele de aço, né? Que inclusive isso começa até... Inclusive isso foi o grande desafio pro Punho de Ferro, né? Ele chega e começa a matar vários alvos aleatórios. E aí o que mostra a visão dele é como se ele estivesse no Vietnã e estivesse matando vietnamitas, né? Então ele vai lá, tem aquela cena, né, dele matando no parque e tal. E tudo que ele enxerga tem a ver com o Vietnã, né? O Punho de Ferro consegue derrotar... Ele tá com PTSD, né? Ele tá com um trauma de guerra, vendo coisa onde não tá, só sendo pessoas com outras pessoas. E assim, aqui é a primeira, acho que foi a primeira vez que sequestram, né? A Colleen Wing, né? Depois isso vai ficar recorrente ao longo do... Não, não é a primeira, é a segunda. É a segunda, porque ela acabou de ser sequestrada ali. É verdade. É a segunda. O segundo sequestro, né? Começaram maltratando muito minha menina Colleen Wing. Mas enfim, desculpa aí, caros ouvintes, que são fãs do O'Rock. Eu tô descobrindo agora, olhando uma pesquisa rápida, que o O'Rock aparece muitas vezes em histórias de Wolverine e X-Men e por aí vai. Que medo. Provavelmente todas escritas pelo Claremont, se só ele lembra. A história do Gambit, ele tá escrevendo. Então, esse que você tá falando é o Encouraçado. Isso. É, não sei como é que ficou traduzido aqui. É, o título da história é assim, ó. Seu nome, aqui na edição da Epic Collection, da Panini. Seu nome é Encouraçado. Ele sequestra a Colleen, o Punho de Ferro consegue resgatar. Punho de Ferro meio que, vamos dizer assim, dá um golpe, né? Que seria o suficiente pra matar uma pessoa comum, mas ele só cai no mar e desaparece. E aí depois, alguns meses depois, ele aparece invadindo a mansão dos X-Men, né? Nem lembro agora por qual motivo ele tava invadindo a mansão, mas ele tava invadindo. Aí a gente já tem a próxima edição, né? E aí o Claremont começa a fazer aquilo que ele também fazia bastante nos X-Men. Ele começa, então, a pôr os personagens, né, em determinadas situações, e aí eles vão dialogando e assim com isso construindo as relações. Então a gente tem aqui a Colleen Wing e o Punho de Ferro treinando, jogando beisebol e tal. Enquanto isso, tem por toda esse, vamos dizer assim, ao longo desse arco, surge um robô chamado Monstroid. A criatividade é tremenda, né? Que começa a atacar o Punho de Ferro e tal. E começa a ser introduzido o grande vilão do, vamos dizer assim, do arco, dessa fase do Claremont, né? Que é o Lorde. O Monstroid, ele não tá atacando de graça, né? Ele foi lá atrás de uma tal de Princesa Azir, que estava vendo um jogo de beisebol lá, com a princesa, decide ver um jogo de beisebol. E coincidido, ela na plateia lá, ser atacada, e o Daniel Rand tá lá pra salvar o dia, né? Exatamente. E aí faz a primeira introdução desse personagem, né? Desse grande inimigo, que vai ser a figura central aí das próximas edições, né? Porque apesar da, vamos dizer assim, a fase do Punho de Ferro na Marvel pra mim se encerrar, né? Na edição seguinte, na edição 25, né? E aí introduz também outros, vamos dizer assim, outros personagens, né? Que vão aí também ser bastante destaque, como Angar, né? Um cara que com som cria ilusões, né? Esse pessoal, então, sequestra, né? A Colleen Wing, né? É, Punho de Ferro chega lá, quando chega tá lá o professorinho com espada, começa a tentar bater e tal. Nisso também é introduzido um personagem que também vai ter bastante destaque, né? Que é o Rafael, o Xará aqui, como é? Rafael Scarf, que é um... O Rafael Scarf, inclusive, Felga, ele também tá nas séries da Netflix, Só que ele começa, acho que na do Luke Cage, não é isso? Que ele é parceiro da Misty Knight. Sim, exatamente. Eu me lembro quando eu ouvi o Inominata, os dois, né? Tanto sobre o Luke Cage como a série do Queen de Ferro. Vocês comentaram sobre isso, né? As diferenças do... E se eu não me engano também, antes da Misty Knight, né? Depois mais pra frente o Claremont começa a trazer isso, né? A Misty Knight acho que também foi parceira dele aqui também. Sim, é parceiro. Só que aqui ele surge primeiro, né? Ele meio isso. que... Eu não sei como é que começa, mas assim, acho que o professor Wing fala, olha, Punho de Ferro. Conhece meu amigo aqui, Rafael Scarfe, ele é um policial e você precisa de um personagem coadjuvante pra te ajudar aí. É o mascarado. Seu comissário Gordon. Você precisa de um comissário Gordon. Ou seja, alguém pra te ajudar a limpar as suas bobagens, né? É. Essa história aqui termina, né, com o Punho de Ferro enfrentando esse Hangar. Também teve uma versão nos Agentes da S.H.I.E.L.D. Só que o dos Agentes da S.H.I.E.L.D. ele só gritava. E esse aqui, o grito dele é um grito alucinógeno. Alucinógeno, né? Ele consegue vencer e aí ele descobre que esse Hangar tem uma relação com um cara chamado Tony Stark. Então, né? O Punho de Ferro vai atrás do Tony Stark. Ele tem um crachá da Stark Internacional. Não vai culpar o Tony Stark porque tem um funcionário ruim aí. No de estreia, né, precisava talvez de uma pessoa, de um herói mais consolidado, coloca o Punho de Ferro contra o Homem de Ferro, né? E aí, então, fecha essa fase da Marvel Premiere e aí começa, então, a fase da revista mensal própria, né? O lance todo do Claremont que eu gosto é o seguinte: primeiro é que realmente, como fala o Felga, assim, termina já o último arco pedindo pra ter alguma novelinha, né? E aí entra o Rafael Scarf, já na edição 23, né? Pra dar um quê aí. Já que é um herói urbano, né? Do mesmo jeito que o próprio Demolidor tinha suas ligações também com a comunidade ao redor, tinha que dar pro Punho de Ferro, né? O Punho de Ferro tinha que ficar acabado de ser inocentado, acho que o Rafael Scarfe tava no meio aí do lance todo aí. Continua tendo as ligações com a Colleen Wing e o professor, né? O pai dela. A Colleen agora, o pessoal lembra, né? Que ela é uma lutadora, então acho que tem algum momento, eu não sei qual é a edição, se é a 24 ou a 25, em que estão atirando em pessoas no parque, né? Alguma coisa desse tipo. É o Warhawk, é a edição 24, né? Exato. 23, né? E aí, cara, ela tem uma cena assim que eu vi isso sendo montado como se fosse um filme, né? Ele tentando salvar as pessoas indo, morre. Pau, pau. A Colleen também vai lá, se joga pra lá e pra cá, e só somos com uma criança. Então, continua tendo esse visual muito grande cinematográfico das histórias. Eu acho que todo esse run aqui do Punho de Ferro, você imagina ele como se fosse filmes ou série, entendeu? Montaram de um jeito, acho que inspirado, porque foi inspirado nesses filmes de Kung Fu, então você consegue visualizar essas cenas acontecendo. Seria diferente pra algumas coisas na época que, tipo, o próprio X-Men do Chris Claremont, que era tão imaginativo, tão surreal, que você não consegue visualizar isso como se fosse um live action, porque só se imagina isso como se fosse um gibi mesmo. E aqui a coisa acontece, a narrativa acontece como se fosse uma história. Essa do que você falou aí do Warhawk, né, que é o encouraçado, como traduziram aí o Cassiano colocou, né, eu imaginaria isso um episódio, claramente, de série. É um episódio super tenso, né, porque já começa ali, assim, sentando bala, né, mata, assim, só não criancinha, porque senão era passar demais os limites, mas cara, ele vai fazendo ali um enfileiramento, né? E traz também, né, uma certa crítica, né, ao Vietnã, né? Que é algo que tava ainda bem recente na época, né? E que é costumeiramente do Claremont, você vai ver várias críticas a várias situações dessa, não só aqui, mas em X-Men, por aí vai. Concordo contigo que parece uma série, aí quando vão fazer a adaptação da série, colocam um cara que não quer aprender a lutar. Verdade. Eu achei, na real, todas essas primeiras histórias que a gente está falando aqui, todas elas muito cinematográficas. Eu acho que, claro, estilos diferentes de arte, assim, mas todos eles com essa preocupação de mostrar bem as lutas mesmo. Depois, logo agora vai entrar o Byrne, eu não suspeito, né, que eu gosto muito da arte do Byrne. E aqui ele está destruindo, né, cara? Então dá para sentir a fluidez, assim, dos movimentos, dos golpes. Para mim, é quase episódio é praticamente uma série mesmo, um filme que a gente tá vendo. Bom, e aí continuando só depois dessa história aí do encouraçado, o lance aí da princesa, né? Eu não sei pra onde estavam atirando pra ter algum par romântico aí do Daniel Rand. Aparentemente parece que, claro, ia colocar ela, né? Que aí coloca ela, ela agradece porque ele tá sendo salva e por aí vai. Ela tem um pelo menos aqui, né? Ela tem como se fosse um guarda-costas, que é o outro vilão do que surge, né? Que é o Kumbalaya Bay, né? Um cara gigantão, fortão, cheio de massa pra bater nele com um punho de ferro e só para porque a princesa perde e tal. Só que todas essas coisas que estão ao redor dessa princesa aí, parece que tem também uma ligação com o tal do Lord Khan, que é um personagem misterioso, foi citado aí no arco do Karakai, como sendo um cara que treinou o tal do ninja. E que parece... Oi. Tô te corrigindo, tu errou o nome do cara. Tem que pronunciar Lord Khan. Ah, tá bom. Lord Khan, né? Tem uma cena até que eu fico meio assustado lá, mais pra frente, que vai que inspirou um certo filme de Star Trek aí, de Jornada das Estrelas. Mas enfim, o Khan, ele aparece com uma figura mística. Seria a versão do Fu Manchu do Daniel Rand, né? Ah, uma versão genérica do Ra's al Ghul. É, uma versão genérica do Ra's al Ghul, que não, já tinha Ra's al Ghul aí nessa época, eu não sei se tinha. Mas ele era bem recente. É, aí tinha um que é meio místico hindu, alguma coisa desse tipo, né? Porque ele era pra ser um feiticeiro, assim, alguma coisa desse tipo. E aí vai criar uma certa confusão, porque o Lord Khan, a princípio, o que é que ele quer com Kulum? Parece que ele tá querendo atrás do Daniel Rand pra chegar em Kulum ou destruir Kulum. Fica um mistériozinho aí, pelo menos até o final da Premiere. E o fato dele raptar a Colleen Wing é pra justamente servir de isca pra ele, pra ele capturar o fim dele, que é o Daniel Rand. Enfim, essa história termina na Premiere e continua na mensal. E aí, isso leva pra mais coisas rocambolescas daqui pra frente. Quando entra o Bird, né? Os desenhos, pra mim, sabe, o que já tava bom pra mim fica melhor ainda. Viu? E a última edição, que é a edição que tem o hangar, ficou uma viagem de ácido, assim, que eu achei muito boa. Muito boa. Mas era pra ser ácido mesmo. Me lembrou até um pouquinho do que ele ia fazer lá nos X-Men com o Proteus. Então, o Bird, além de tudo, ele é bom de desenhar loucura lisérgica também. O curioso aqui dessa transição é que é o seguinte, a Marvel pra mim é, como eu falei, uma revista de introdução. Só que, diferente do Warlock, né, parece que nem teve o lance de você parar, tipo assim, fechar um arco, não. Ele já joga isso lá pra o começo da Iron Fist número 1, né? Que traz a dupla criativa que deu muito certo, né? O Claremont, que já estava montando essa novela, vai ser o roteirista principal. O último desenhista que chamou a atenção da galera, vale ressaltar, nem se sonhava ainda de ele ser o desenhista dos X-Men aqui. Foi colocado pra ser o desenhista não só da primeira, mas das 15 edições que vão ter dessa revista do Punho de Ferro, né? E continua o arco com a Colleen Wing que foi raptada. E o que é que vamos fazer daqui pra frente agora? Que coisa a gente vai bolar? Então, é difícil até pontuar o que é arco aqui e o que não é, mas as 7 primeiras edições é envolvendo essa coisa de resgatar a Colleen Wing, mas tendo vários subplots e vários arcos dentro de arcos nessa história, que é como a característica do Claremont. A gente sabe que o Claremont vai montando uma história dentro da outra, joga, coloca elementos aqui, vai pra frente e vai pra trás, né? E com o Punho de Ferro meio que foi ele tinha a liberdade pra isso, né? Como o pessoal fala, não era uma revista de top de linha assim, então ele podia aloprar o que ele quisesse. Então, o Tony Isabella tinha apresentado a Miss Knight, né? E apresentou mal. Ela apareceu lá, levou umas tapas do Daniel Rand e foi esquecida. O Claremont traz ela aqui logo na primeira revista e já dá umas características pra ela. Tinha muito mais personalidade aqui. Ela era sócia, já tinha dito que ela era sócia da Colleen, né? Amiga e sócia. Mas aqui coloca ela como se fosse as duas detetives particulares, né? Ela tem uma agência chamada Night de Misty Knight, Wing de Colleen Wing. Então fica Nightwing. Referência talvez ao herói da DC, não sei. Essa agência aí, ela usa o conhecimento dela, enfim, os recursos dela, pra ajudar o Daniel Rand pra resgatar a amiga dela. Porque, pô, cadê minha sócia aqui? Vou precisar dela. Nisso leva as indústrias de Stark, né? Que, como a gente sabe, o hangar tinha um achar das indústrias de Stark. A princípio, fica toda aquela lance de conspiração de que será que o Tony Stark tá envolvido ou não. Mas aí tem aquela briga clássica com o Homem de Ferro. E a gente descobre que, na verdade, era apenas um personagem, que era o Cowley, né? Um funcionário lá, que era infiltrado das Starks e que usava os recursos lá de dentro e por aí vai, pra fazer coisas erradas, né? Depois que descobriu, foi demitido, preso, levou-se a uma pista fria, né? Não se sabia mais pra onde ia, depois da prisão do Cowley. Nesse momento, a gente tem também alguns volta de alguns flashbacks. Tinha tido até um flashback, com claro, da volta dos flashbacks na Marvel Premiere, né? Que mostra a infância um pouco do Daniel Handy, que as outras crianças de Kun não aceitavam muito ele, faziam bullying com ele, tinham roubado o medalhão da mãe dele, e aí o trovejante lá deu uma lição nele pra ele perseverar, né, e por aí vai. Tem de novo um outro flashback aqui, em que a gente descobre que tinha um outro cara que queria ser o Punho de Ferro, tava se preparando pra ser um Punho de Ferro, e não admitiu que o Daniel Handy tivesse pego isso, logo um forasteiro, que era o tal do Merrin, né. Nesse também tem um flashback que apresenta uma personagem misteriosa, que se apresenta como se fosse a irmã de Daniel Handy, como assim, né? Uma tal de Miranda, né? Depois, mais pra frente, descobre que é Miranda Handkai. E daqui a pouco eu explico qual é realmente a ligação dela com Daniel Handy, se ela é irmã ou não. E ela era apaixonada por um outro cara que era um tal de Conan Danks Hintzin. E é curioso que todo flashback é meio que o Clarence querendo mostrar que ele é um cara totalmente progressista. E que ele não admitia que em Kun Lun as mulheres fossem deixadas de lado e não pudessem ser treinadas e serem lutadores e por aí vai. E a Miranda, junto com o Conan, queriam fugir de lá, porque se não aceitavam elas como iguais, então que fugisse e por aí vai. Então, claro, bem à frente do seu tempo, né? 50 anos antes, com um discurso muito mais cabeça do que muita gente no dia de hoje, né? Tem uma aparição também do Davos. O Davos, que era um personagem que é a Serpente de Aço, criada pelo Tony Isabella para as histórias do Shang-Chi, aparece aqui como um personagem que tem completa ligação com o Punho de Ferro, mas ainda um mistério. E ele vai lá, se junta com a Joy, porque fazem um acordo ali, né? De que se ele ajudar a Joy ajudaria ele a se vingar do Punho de Ferro. Mais pra frente, a gente entende melhor qual é essa ligação aí, né? Mas enfim, flashbacks à parte, que vão ter mais explicações mais pra frente. O sequestro da Colleen Wing continua, né? Acho que eles são levados pra um outro lugar lá. A Colleen é presa em um lugar chamado Halvan, eu não sei. Não sei exatamente onde fica isso, pelos homens do Khan, né? A Misty Knight descobre uma outra pista que levaria ela e o Daniel Handy pra Londres, terra do Chris Claremont, né? Chris Claremont, pra quem não sabe, é britânico, né? Então tava o Punho de Ferro lá em Londres, as localidades lá, o cenário é muito mais conhecido por Claremont poder brincar, né? Vale ressaltar, né? Pouca gente lembra, mas o Claremont, inclusive, começou na Marvel UK, né? Então, enfim, voltou pra terrinha dele, lá encontra um outro vilão, que não está diretamente relacionado com esse sequestro da Colleen Wing, mas que vira um arco dentro de arco, como eu falei, né? Ele se apresenta primeiramente como se fosse um homem atômico, que é um cara dentro de uma armadura, e depois que deu uma briga intensa com um Punho de Ferro, quando o Punho de Ferro usa seu ki concentrado e rompe a armadura, sai de lá um cara chamado Radion, que é um cara completamente irradiado, que a armadura é pra proteger ele, pra não sair irradiando todo mundo aí. E aí ele causa a maior confusão numa das torres lá famosas de Londres. A gente sabe um pouco aí do histórico de quem era ele. Era um professor que trabalhava com um negócio de radiação, e aí por aí vai. Só que aí usando seu... Porque o Punho de Ferro é isso, ele não é só uma porrada também, né? Ele tem um poder místico dele também, de ter energias meio que curativas, ou de acalmar as pessoas e por aí vai. Ele consegue reverter o Radion à forma do professor original dele, né? Então é um arcozinho menor dentro do arco do sequestro da Colleen. No decorrer dessa história, o Punho de Ferro, ainda em Londres, ele encontra um ex... Aí é o Claremont querendo inventar personagem, né? É um ex-Ira, um ex-terrorista do Ira, um ex-cara que montava bombas pro Ira, né? Ira, Paulo, me ajuda aí, eles eram o quê? Era um grupo separatista... Era uma banda de rock paulistana, que dos anos 80... Não. Irish Republic Army. Não, desculpa, não resisti. Era um grupo separatista da Irlanda do Norte, porque tem que lembrar que durante os anos 70, todos os anos 80 e até meados dos anos 90, tinha uma treta muito feia entre a Irlanda do Norte querendo se separar da Grã-Bretanha mesmo, porque eles eram do Reino Unido. E tinha uma população irlandesa do norte que era católica e tinha a protestante que queria continuar com o Reino Unido. Os católicos queriam se separar e não deixavam, porque a Irlanda, sim, entre aspas, a Irlanda conseguiu, da década de 20, separar e tudo mais. Eles queriam se unificar com a Irlanda. Aí, nessa época, tinha não só na Inglaterra, mas em vários países na Europa, tinham esses movimentos terroristas. Tinha um ETA na Espanha, tinha um na Alemanha, que eu não vou aqui lembrar o nome, mas que até o Renato Russo fez uma música sobre eles. E o Ira... Essa mesma, obrigado. E o Ira foi um dos que ficou mais famosos, porque nessa época era chamado The Troubles, que é como a Inglaterra chamava esses problemas dessas guerras. Aí ficou mais famoso de todos porque Hollywood aproveitou e colocou em vários filmes. Isso, é isso que eu ia falar. Até então, o Ira era sempre os vilões da história. E vai lá o Claremont e cria esse Alan Kavanagh, que coloca esse irlandês, que fica amigo do Punho de Ferro e diz: não, eu sou Ira, tal, lutar, sou um patriota, não sei o que, sei o que lá, explodir pessoas, mas sou do bem. Só que ele não queria mais fazer isso. Ele se considerava patriota, mas não queria. E aí, nesse negócio, esse cara tinha um vínculo com outras bandidagens locais que, na cadeia lá do crime organizado, ia parar lá em cima no Khan. Por exemplo, ele servia, acho que é o tal de Hakim, e o Hakim também estava ligado com o Cimitarra, e o Cimitarra também estava ligado com o Lord Khan. E aí, nesse meio negócio, pra proteger o Alan, né, que tava sendo perseguido ali, o Punho de Ferro acaba brigando com essa galera toda, briga com o tal do Cimitarra também numa das histórias, e consegue meio que salvar o Alan da morte lá, certa, por ter abandonado o grupo, né? Ou dos grupos locais, que o grupo rival, agora é meio perdidão nessa história aí. O lance todo é que, enquanto a gente tava ajudando lá o Alan Kavanagh, o Punho de Ferro brigou com a Misty. Por quê? Porque a Mish tinha... A gente descobre aqui que a Mish, um dos braços dela é um braço biônico, né? Um braço androide, né? Que tem força, inclusive, que ela destrói uma mesa e tal. E ela perdeu isso enquanto ela era policial, que era... trabalhava com, inclusive com o Scarf, né? Aqui nos quadrinhos, até então, o Scarf não é um cara safado, feito era na série, na série do Luke Cage, né? Ele é um cara de boa, só que eles também tretaram um pouco, né? A Misty Knight com o Scarf se separaram aí, ela foi seguir a vida de investigadora particular, né? E o Daniel começou a ajudar o Alan, ela falou: como é que você vai ajudar esse cara? O cara é um terrorista, eu perdi meu braço por causa disso, que sei lá. E ela fica puta porque o Daniel Rand meio que escolheu entre a amizade e a coisa certa, alguma coisa assim. Ela ficou meio puta. Aí se afastou ali da missão. Eu não sei pra que revista ela foi, mas ela deu uma desaparecida aí por um tempo. E aí deve ser nesse meio tempo aí que ela voltou. E o cara deve ter usado ela em outro canto pra dividir quarto com a Jean Grey, que a gente sabe que elas viraram colega de quarto, por aí vai, né? Nesse meio tempo, a gente também é apresentado também ao Jerry Hogwarts, que era o advogado do pai do Wendell, né? E ficou guardando a parte da fortuna do Wendell até então, né? E aí você, ó, em algum momento você vai ter que voltar pra assumir as coisas do seu pai, por aí vai. Se você não aceitar, ó, for voltar pra Colum ou morrer, vai ficar comigo. Mas como você apareceu dos mortos, a fortuna é sua. Mas se você voltar a morrer, volta pra mim de novo. Era um negócio mais ou menos assim. É um personagem extremamente dúbio. Na série, inclusive, ela existe, só que ela muda de sexo, né? Como é que chama isso? Sec Bender, né? Uma coisa assim. Mudança de sexo. Lacação. Lá. Hã? Não. Se chama lacação. Não. E ela quem é? É a Trinity que é lá na série, né? É o Annie Moss. É, isso. Eu achei um absurdo que eu fui ler, aí de repente mudaram a Trinity pra um cara. Sacanagem. O Jerry! Esse personagem de Trinity. O Jerry é muito dúbio. Aqui, por exemplo, ele aparece assim com você. Sabe se o cara tá ajudando o Danny ou não? Fica mais pra frente, a gente sabe que ele é fiel ao Danny. Mas aqui fica muito suspeito muitas atitudes dele. Parece que é um cara que, tipo assim, que fica jogando. E curiosamente, ele lembra muito o Charlie Angel, sabe? Porque todas as pessoas que trabalham pra ele, a pilota do avião é mulher. a guarda-costas é mulheres, por aí vai. Parece que tem uma equipe de mulheres ao redor dele, tipo o Charlie, né, das Panteras. Enfim, é muita coisa que é apresentada nessas sete edições pra formar esse arco, mas o finalzinho mesmo, a gente vê a Colleen Wing, ela meio que sofre uma lavagem cerebral pelo Khan pra atacar o Daniel Rand. O Daniel Rand acaba curando ela no decorrer dessa briga aí, fazendo uma técnica de, enfim, de Ki, alguma coisa do tipo, que une meio que os cérebros dele, ou as almas dele, e um fica conhecendo o outro, e assim ele recupera a mente da Colleen Wing. A Colleen Wing acaba sabendo coisas dele, e ele fica sabendo coisas pessoais da Colleen. Meio que eles ficam dividindo uma vida, né? Mais pra frente isso vai ser usado de alguma maneira mais criativa, né? Mas aqui ele recupera ela, ou seja, na hora de lutar contra o povo do Ken, são dois agora unidos, né? E aí, enfim, vários outros personagens aparecem, já o Cimitarra de novo, o Kumbalaya Bay, que servia a princesa Azir, ele aparece aqui pra como se fosse um servo do Lord Khan. E aí tem um lance aqui que o Lord Khan, no finalzinho aqui, ele faz uma oferta que parece completamente diferente do que as intenções do personagem original era, né? Parece que ele queria invadir Kunlun, queria matar o Punho de Ferro, sei lá o quê. Mas aqui ele fala assim, não, Punho de Ferro, eu tenho segredos que nem você sabe. É de Kunlun, porque eu posso abrir aqui com minha magia um portal pra você voltar a Kunlun, mas... vou te contar umas informações que você não sabe sobre seu pai adotivo, sobre o Yuti. E aí ele meio que coloca a ideia de que o Yuti, né, que seria o irmão, não fica claramente explicado aqui nessas edições, mas vou explicar daqui a pouco, né, ele teria sido responsável por expulsar o Wendell Rand, né, da primeira vez de Kunlun. Ou seja, o Wendell já tinha ido pra Kunlun, tinha tido uma ligação com o Yuti, né, foi de alguma maneira expulso, entre aspas, e por isso que ele queria voltar depois de 10 anos depois, né. E aí dá a sugestão de que não foi só o Harold que matou o pai e consequentemente a mãe, mas o Yuti tinha alguma coisa a ver. Bom, algumas explicações aqui, meio que com o conhecimento que a gente tem posterior e com um pouco que é explicado aqui nessas edições. Só pra ficar bem claro, quando fala que é o irmão do Wendell, o Yuti, na verdade, é um irmão adotivo. A gente sabe ao longo dessas histórias, sem entrar no futuro muito além, que tem as explicações mais complexas da fase do Ed Brubaker. Mas a ideia é que, de alguma maneira, o Wendell Handel tinha ido no seu passado, ficado em Kunlun, tinha sido adotado pelo pai do atual Yuti, e os dois viveram como irmãos, né? E foram criados, e o Wendell também, potencialmente poderia ser um futuro Punho de Ferro, e por aí vai. O lance todo é que o Trovejante, né? O Lei Kung, né? Nessa mesma época, tinha um filho. Esse filho foi expulso por justamente tretar com o Wendell, né? Ou seja, com o pai do Daniel Handel. E esse menino é o que a gente futuramente vai conhecer, né? Que é o Serpente de Aço, o tal do Davo, né? E o lance todo da Miranda, pra vocês entenderem, é que a Miranda realmente, ela é filha. Isso é um conhecimento que a gente tem depois, tá? Ela é filha do Wendell, só que não é filha com a Rachel, né? Com a mãe do Daniel Rand. Ela é filha da época em que o Wendell ainda morava em Kunlun e é apaixonado por uma tal de Shakira, uma coisa assim. E a Shakira era uma mulher que, enfim, tiveram um filho com o Wendell, nasceu a tal da Miranda, né? E quem gostava da Shakira era o Yuti. Não, era o Piquet. Não é isso. Até eram casados. É outra Shakira. Eu tô falando da Shakira. E o Yuti gostava da... Quer dizer, os dois irmãos do Yuti gostavam da mesma pessoa. Só que a Shakira tinha preferido o Wendell, teve a tal da Miranda, que deve ser muito mais velha do que o Daniel Rand. De alguma maneira, não fica claro nessas edições, mas o Wendell Rand foi motivado a escapar de Kunlun. Foi na mesma época, inclusive, que talvez o Davos também tenha escapado, né? Os dois meio que acabaram expulsos, né? E aí o Yuti ficou sendo o principal lá, depois de 10 anos, né? Então meio que essa complexidade aí, tá até pra explicar falando é difícil, mas eu espero que eu tenha deixado claro pra vocês. Mas é quase preciso montar uma árvore genealógica aí das ligações, né? tem relações aí adotivas e tem relações aí realmente de sangue aí. Então a tal da Miranda realmente é meia-irmã, né, por parte de pai, do Daniel Rand. E o tal do Yuti é tio realmente do Daniel Rand, só que adotivo. E o Davos, que a gente vai falar mais depois, realmente é filho legítimo do Trovejante, né, do Liu Kang. E ele tinha raiva do Punho de Ferro, mas não tinha raiva do Daniel Rand, tinha raiva do pai do Daniel Rand, né? Basicamente isso. Bom, complexo, muita coisa pra falar, não dá pra destrinchar detalhe a detalhe aí, porque o podcast não fica gigantesco, mas é o principal arco aqui dessa fase, cheio de coisinhas, cheio de informações que são colocadas e que complementam aqui a novela do Punho de Ferro. O Claremont, esses elementos todos estavam lá na primeira história, né? Ele foi trabalhando coisas que já estavam lá, sementes plantadas, que o Roy Thomas já tinha colocado na primeira história, que o pai, que o Wendell tinha aparecido 10 anos antes, fez fortuna, casou com a Hater, que é a mãe do Danny, que era uma socialite, e então, tipo, já dava a entender que ele tinha alguma coisa a ver com o Kunlun, que havia um motivo para ele querer voltar. Então, o Claremont só expandiu isso dentro da história que ele resolveu contar, colocou a boa e velha intriga familiar, que lá atrás o Len Wein já tinha colocado que o Liu Qi era tio do Punho de Ferro, então ele também deu essa estendida aqui, trouxe a Shakira como uma esposa do Wendell lá dentro de Kunlun. Então, casou, né? É uma peguete. Não, ele coloca, né? Que ele amava a Shakira, tá? Mas ela casou-se com o Wendell. E deu um filho pra ele. Uma coisa curiosa, vamos colocar assim, é como Kunlun, apesar de ter os locais lá, era uma terra de forasteiros, né? Porque a Miranda também era uma forasteira e tava lá. O tal do cara que namorava a Miranda, o Conan, também era um forasteiro. Forasteiro. Mas desenhado com o Daniel Rand, forasteiro. Desenhado loiro é só a família do Danny. O resto é tudo. Sim, mas com traço oriental, né? O Conan, lá que aparece lá, que é o namorado da Miranda, que vale ressaltar, tá, gente? A Miranda, depois, ela aparece também na história dos futuros do Punho de Ferro lá, como antagonista. Ela não morre aqui. Então, o Claremont colocou isso de uma forma muito, muito, eu diria, orgânica, assim, né? Foi desenvolvendo isso ao longo da história dele e ficou bem mais interessante, assim, a gênese do Punho de Ferro. E eu vou ser chato, vou falar de novo da arte do Byrne, principalmente ali naquela página da comunhão mental, vamos chamar assim, né? Comunhão mental do Danny com a Colleen, para tirar ela da hipnose, mas que de certa forma acaba sendo uma violação, né? E ela depois ela passa a ter esse sentimento, né? Como se ela tivesse sido violada mesmo. O desenho do Byrne ali resumiu muito bem como é que se deu essa ligação deles. Bom, aqui é o clássico arco, claro. Né? Ele vai jogando, vai resolvendo uma coisa, jogando três, aí depois ele volta e tal. Você vê a quantidade que aconteceu em 7 edições, né? Difícil resumir. Ele pegou tudo um fio da meada, né? Que no caso é o Cetaleno Wind. E a partir daí ele desenvolve. Cara, o grande destaque aqui é o que ele... ele não é o criador da Miss Knight, mas ele praticamente aqui, cara, vamos dizer assim, estrutura a personagem, né? Todas as características que, vamos dizer assim, está com a personagem todos esses anos, ele pega e coloca. E mesmo assim, ele dá uma, vamos dizer assim, ele tira a Colleen Wing, que até então era o par romântico, o adjuvante do Punho de Ferro. Ele tira ela, né, da jogada, né, certo? Dela lá sequestrada e tal. Traz aqui a Misty Knight pra ser, vamos dizer assim, a personagem, né, coadjuvante, né, principal dele. Certo? E aí ele vai desenvolvendo, faz isso e tal. E várias coisas. Aí ele vai colar com um novo coadjuvante que ele depois vai usar lá na frente. Cara, o cara é o autor de novela, assim, foi o grande autor de novela, né, da Marvel por muito tempo, né? Porque com essa forma de trabalho, ele sustenta, sei lá, 20, 30 edições numa boa, né? Ou seja, ele conclui uma coisa em série 3 e vai, né? E aqui, cara, é o que a gente, vamos dizer assim, é o prenúncio daquilo que depois vai ser trabalhando os clássicos dos X-Men, né? E aqui, cara, então, dá pra destacar o trabalho que ele faz com a Misty Knight, ele estrutura a personagem, ele, de certa forma, ele reestrutura, né, ou dá uma melhor estrutura pra Colleen Wing. Ele entrou um coadjuvante interessante, que é o Alan Kavanagh, que, vamos dizer assim, é uma coisa um tanto quanto polêmica, né, principalmente dado o contexto da época, toda aquela situação. Apesar do Alan ser à toa, que foi colocado meio à toa ali, né? É, ele coloca a personagem como se fosse, de um lado, a perspectiva do Daniel Hendrick como um patriota, um lutador pela causa e por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, ele coloca a Misty Knight pra dizer assim, não é bem assim, não. É um terrorista, não sei o que, sei o que lá. O Claremont sabe fazer as coisas. Não, então, ele consegue, ele, vamos dizer assim, ele consegue ir bem, né? Essa... Não é exatamente à toa, pelo motivo de que é o Claremont. Ele sempre vai enfiar algo do Reino Unido, lá das Ilhas Britânicas, em qualquer coisa que ele faça. Então, faz sentido. Assim, se você conhece o personagem, é só você ver a quantidade de vezes que os X-Men resolvem que vão pra um castelo na Irlanda, vender pra Charles, ou a própria Moira MacTaggert, pra ele sempre ter uma desculpa pra ir pra Escócia. É, o Byrne até reclamava disso, que detestava desenhar o Reino Unido e o Claremont botava eles pra ir pra lá a cada 2 meses. Ele aqui, então, também... Ele é uma certa, vamos dizer assim, uma certa profundidade, né, com relação a Kung Lun, traz o tio, que não é tão bonzinho assim e tal. E ainda depois finaliza, né, com uma sequência bastante explosiva, né, envolvendo o Khan, né. Esqueci realmente de falar, né, o que aconteceu do Khan. Ele acabou recusando a proposta de voltar pra Kung Lun pra se vingar do tio, né, que supostamente o tio tinha deixado a mãe morrer, pelo menos a mãe. E aí ele destrói o portal e junto o Khan é sugado e vai não sei pra onde, aí não sei quando é que o Khan volta. Não, e com um detalhe, né, o tio vigia, e aí, né, acho que o Claremont pegou talvez um gancho lá de trás e tava subentendido, e aí ele começa a trabalhar, né, que no final o tio meio que quis que ele pegasse e caísse fora, né. Por quê? Porque ele pode ser o novo, vamos dizer assim, Augusta personagem de Jade, né? O novo líder, né, de Kung Lun. Então, cara, é um arco, assim, muito legal, certo? O Claremont, ele é o Claremont sendo Claremont, né? E aí você, com todas as suas qualidades e defeitos, né? Eu acho que aqui ele tá muito bem, apesar de você ver que ele constrói bastante coisa, ele fala e tal. A gente falou, em 7 edições aconteceu coisa pra caramba, né? É um rock'n'roll isso aí. Rock'n'roll, mas é um rock'n'roll bom. É um rock'n'roll gostoso de ver. Não, então, é um rock'n'roll bom, que é aquilo que ele fez por longos e longos anos nos X-Men, né? Bom, e só a título de curiosidade, tá? Eu falei um pouco aí dessa misturada aí sobre a parte de Kung Lun, porque que o Randall chegou e por aí vai. Isso, cada autor vai colocando um tijolo a mais. A gente um dia pretende, porque a gente gosta muito da fase do Ed Brubaker, falar sobre isso. E aí toda essa história aí do Randall e por aí vai ganha uma outra camada quando introduz um outro punho de ferro que teria inspirado o Randall a ir pra Kung Lun, que é o Orson Randall, né? E que levou, vamos dizer assim, o Randall pra lá, e aí explora outras camadas e particularidades aí, dando uma trama mais robusta a isso que o Claremont criou. Então, futuramente, quem sabe se os meninos... E se vocês, ouvintes, ouvirem bastante, derem bastante retorno sobre esse podcast, a gente volta pra falar sobre a fase do Ed Brubaker, que complementa bastante, de maneira bem legal, essa mitologia de Kung Lun aí, né? Bom, continuando pro próximo arco, acaba aí a confusão com o Lord Khan, né? E aí, finalmente lembram que, graças ao Jerry, né? Que o Daniel Hand é herdeiro e tem que lidar com a fortuna dele. Então, tem um arco pra isso, mais 3 edições, né? Que acaba trazendo um outro tipo de vilão, né? Que, na verdade, é um vilão mais urbano aí, que uma gangue de Nova York, chamando Gangue dos Tigres, né? Então, aqui é a edição 8, né? Da edição do Punho de Ferro, que é uma história mais urbana, como o Coveiro já falou. Ela começa no metrô, de novo, né? E aí tem dois casais sendo assaltados no metrô pela gangue que é importante pra história, né? Pra chamada Gangue do Tigre Dourado. E aí eles matam um policial, aparece o Punho de Ferro ali, lutando com eles. Era pra ser uma luta fácil, mas o personagem, o Punho de Ferro, se distrai com o trem. Um dos membros da gangue acerta um chute nele e foge. Aqui tem uma atenção aqui, a brincadeira, que é a metalinguagem de novo, né? E o Punho de Ferro tá ali conversando depois com o Tenente Scar. E aí vem um outro policial e fala: ó, por acaso, aquele tal de Byrne que foi atacado é ilustrador e desenhou um emblema da gangue. Então a gente olha, volta ali o desenho e vê que é o... A Beta. É, exatamente, que é o próprio John Byrne. Claremont pode, eu posso. Então é o próprio John Byrne e provavelmente o Claremont ali junto com ele, os dois com as suas respectivas, que foram assaltados pela gangue do Tigre Dourado. Até me chamou a atenção por que aquele artista fez um desenho do emblema da gangue e não um retrato parado. Mas enfim, aí tem uma conversa ali com o Tenente Scarf, e aí aparece um outro personagem nas sombras ali, que é o Bill Hall. Esse Bill Hall é um advogado, né? E aí ele tem um problema particular com a gangue, essa que tá dando trabalho em Nova York, porque o líder da gangue é irmão dele. E aí ele planeja, tá pensando em fazer alguma coisa pra deter o irmão. E ele acaba sendo capturado. Esse líder dessa gangue do Tigre se chama Chaka, mas o nome verdadeiro dele é Robert Howe. E o Chaka, ele quer ser um senhor do crime em Nova York. Eu acho que não sei se o rei do crime não tava estabelecido nessa época, ou não sei qual é a situação, né? Mas ele tava disputando aqui pra ser um criminoso maior na cidade. E esse Chaka, ele, nessa gangue, eles têm negócios, têm contatos com o Ward Mitchum, que fazia tempo até que não aparecia nas histórias. Então dá mostra que o Ward também tinha negócios escusos, como a gente comentou lá atrás. E aí o Danny voltou pra casa, porque como o Coveiro falou, né, pra receber, ele ia receber a herança dele. E aí ali na casa ele começa a sentir um luto, ele tem uma crise de choro por causa das lembranças. A gente vê também a Joy conversando com o Davos, né, que já tinha aparecido em outras edições, mas sempre de uma forma misteriosa, esse homem. Aí o Danny encontra a Misty e o advogado Jerry Hogarth de manhã. Eles têm uma reunião marcada no edifício Mitchum às 10 da manhã, justamente para tratar da questão da herança, né? E aí o Danny ia ficar com 55% das ações da empresa, né? E eles até deram aqui o valor, né? Que seria o equivalente a US$250 milhões em 1976, ou seja, muito dinheiro. E aí na reunião é dito que o Harold, o cara que matou lá os pais do Danny, os pais não, né? Matou o pai do Danny, o pai da Joy, ele não declarou as mortes nem do Danny nem da mãe dele. E eu achei isso estranho isso aqui, né? Porque se ele imaginava que o Danny ia voltar pra se vingar dele e não declarou a morte dos outros, enfim, mas o fato é que ele não declarou, e aí o Danny acabou herdando. Só que é engraçado que daí na arte o Byrne divide a página, né? Então em cima, essa parte de cima e a parte de baixo das páginas divididas por um relógio. A parte de cima é a movimentação do Danny e da Miss indo até lá o prédio, e a parte de baixo é a gangue do Tigre pra atacar. Então o Chaka e a gangue do Tigre atacam o Ward bem quando ele tá reunido com o Punho de Ferro. Aí na edição 9 tem o combate, né? O Danny. Só que daí o Danny tá na forma civil dele, né? E aí ele, pá, e agora como é que eu vou fazer? E aí ele vai pra cima do Chaka e acaba sendo arremessado pela janela. E aí ele usa a habilidade dele de acrobacia, se pendura lá, consegue entrar no prédio, se troca e volta pra enfrentar o Chaka. E ele chega lá quebrando tudo já com o poder do Punho de Ferro. E aí durante a luta, a Misty, ela é atingida na cabeça pela arma do Chaka. E é uma arma que eu não vou saber pronunciar o nome. Sandigo? Não sei como é que se pronuncia. Mas é tipo um Muchaco maior. E a Misty é atingida na cabeça, na base do crânio, por essa arma. É o mesmo Muchaco que o cara do primeiro arco usava, que é um Muchaco de três, em vez de ser duas barras de ferro, exato, são três. E esse do Chaka, ele é energizado ainda, né? Isso é importante por quê? Porque isso vai ajudar o Danny a resolver o problema lá na frente, essa lesão da Misty. E aí o Danny é atingido com essa arma dele, né, que é energizada, e acaba apagando, e aí depois ele é capturado pelo vilão, e ele acorda, o Chaka injeta nele um veneno, porque ele quer usar o Punho de Ferro pra consolidar o poder dele. Então ele quer que todo mundo veja ele derrotando o Punho de Ferro em combate. Só que o Punho de Ferro vai estar envenenado, então a cada, quanto mais, e ele vai botar os capangas pra enfrentar o Danny também. E quanto mais ele lutar, mais o veneno vai agir e ele vai ficar fraco, vai ficar capenga. Só que além disso, o irmão dele, o Bill, tinha sido capturado na história anterior, o Chaka hipnotiza o Bill para se passar por ele, ou seja, o Bill vai lutar com o Danny hipnotizado, vestido como se fosse o líder da gangue, para derrotar o Punho de Ferro. E daí, se o irmão matar o Punho de Ferro, o irmão vai preso. Se o Punho de Ferro derrotar o irmão também vai preso. E ele escaparia de qualquer forma. Aí o Danny depois acaba enfrentando o que ele pensa ser o Chaka. Ele percebe que tem alguma coisa errada. Aí ele decide usar o Ki para se curar do veneno e consegue voltar para a luta, né? E aí ele usa o poder do punho e acaba o suposto T'Chaka sendo atingido e é jogado contra a parede. E aí, só que a gente, o leitor, aí tem na arte do Burnie aparece, mostra que o T'Chaka é atingido também pelaquela arma. Que a Misty tinha sido atingida, né? E fica inconsciente. Aí o Punho de Ferro vai lá ver e tira a máscara lá e vê que a pessoa tá quase morta, tá mal respirando. Aí a polícia aparece bem na hora. E aí, de novo, mal entendido, o Punho de Ferro acusado injustamente de ter matado alguém. E aí a gente vai pra próxima história, né? Que é ele sendo perseguido, né? O título da história é Assassino do Kung Fu, que é a edição 10 do Punho de Ferro. E aqui o Burnie já começa com uma arte que eu achei linda, que é o Punho de Ferro na chuva, num beco, com a luz na cara, perseguido pela polícia. E aí tem um jornal... É, isso lembra de outra coisa, não lembra? Exato. E é uma arte que ele ia usar depois lá na clássica Dias de um Futuro Esquecido do Wolverine, né? Então, se eu não me engano, aqui é a primeira vez, né? Acho que aqui é anterior, né? Sim, claro que é anterior. Ele nem fazia X-Men ainda. E aí tem um jornal no fundo... E aí, aqui a Panini colocou assim, ó. Homem-Aranha está envolvido, editorial de Jonah Jameson. Eu achei maravilhosa essa. Mas, enfim. Está no original isso. Está no original. Ah, perfeito. Aí ele passa fugindo da polícia. E a gente vê num flashback que o policial disse para ele que... Aquele não é o T'Chaka, mas ele é Bill Hall, que é um advogado que é da equipe do procurador de Nova York. Aí o Punho de Ferro segue fugindo. Aí ele tem um breve enfrentamento com as filhas do dragão, a Misty e a Colin vão atrás dele, e elas estão meio putas e desconfiadas com ele, né? Porque ele tá meio, meio agitado ali, sem noção, sem querer, quase acerta a Misty pra valer, né? Aí tem uma pequena discussão, e aí aquela informação foi importante, né? E o Danny fala, olha, eu olhei o corpo da pessoa ali, e ele tem o mesmo hematoma, a mesma marca que a Misty tem na cabeça. A Misty foi atingida pela arma do T'Chaka. Então não foi o meu poder, não foi o meu punho de ferro que matou ele. Então, de base dessa informação, ele decide ir atrás dos capangas do T'Chaka pra enfrentar ele. E aí se passa alguns dias, e aí o próprio vilão vai atrás do Punho de Ferro, lá no escritório Knightwing. E aí tem o combate, o Danny usa o poder dele pra destruir a arma do vilão, né? E desafia ele pra lutar homem pra homem. E ele acaba vencendo o Robert, o T'Chaka, o verdadeiro T'Chaka. E aí o vilão se gaba, dizendo que o Punho de Ferro perdeu, porque ele sempre vai jurar que foi o Punho de Ferro que matou o Bill. E aí a reviravolta é que o próprio Bill aparece, e ele conta que a hipnose não deu certo, e que ele armou aquele plano com o Tenente Scarf e usou o Punho de Ferro de isca justamente para prender o irmão e acabar com as atividades da gangue, que é a preocupação dele desde a primeira aparição lá na edição número 8 da revista do Punho de Ferro. E essa parte aqui da gangue, ela termina até de uma forma bem pessimista, né? Eles falando, ah, a gente ganhou aqui a batalha, mas logo em seguida outra gangue vai ocupar o lugar deles para também disputar o poder. Então é basicamente isso, essa parte. Mas essa é a história de Nova York, né? Quando não tá com o rei do crime, vira essa... uma gangue querendo derrubar a outra e... vira num dominó, né? É só o rei do crime mesmo é que vê o que faz o crime ser organizado ali e cada um ter sua fatia, né? Essa história tem aquele clima daquele filme Warriors, né? Tá até vendo a data, que o Warriors é de 79, mas ela tem o maior clima de coisa, a questão das gangues e tal, toda... Eu acho que é o que eles viviam mesmo, Felga. Exatamente. Mas... exatamente, é. Era o Felga pegou a minha fala, mas é isso mesmo. Tem que lembrar que nos anos 70, Nova York era... precisava realmente de todos aqueles super-heróis. O negócio era feio, nos anos 70 era o nosso Rio de Janeiro. As mais violentas do mundo. É, e na vida real não tinha os super-heróis, né? Exatamente. Pronto, eu acho que o melhor jeito de entender pra contextualizar, pega qualquer filme do Scorsese do final dos anos 70. Nova York era Rio de Janeiro. As Nova York e Los Angeles eram duas grandes cidades extremamente violentas entre década de 70 e 80. Até que é só ver os filmes, como é que... Los Angeles, Los Angeles ficou mais famoso, pelo menos pra gente, por causa do cinema, no final dos 80 e início dos 90. E aí explodiu de filmes sobre a violência em Los Angeles. Mas Nova York, 70 e 80, tinha até um nome, acho que era Maçã Podre, uma coisa assim. Era realmente nessa linha, né? O arco tem tudo isso, traz... E novamente, o Claremont fazendo lá o esquema, ó, vou concluir duas coisas aqui, vou jogar mais quatro, e aí vai e volta, né? Aqui ele resolve focar mais nessa questão da herança do Danny Rand, mas ao mesmo tempo ele traz algo que ficou também marcado lá no começo, né, do personagem, né? Que é ser acusado de um crime que ele não cometeu, né? Então, e tem toda essa perseguição, polícia e tal, ele tentando sair, né, resolver essa questão. É, salvo engano, acho que na própria revista fala que o Chaka ia tentar, vamos dizer assim, assumir o comando do crime em Nova York, porque a Magia, né, tinha sido desmantelada, se eu não me engano, né, que era uma outra organização. Exatamente, exatamente. Que aparece também em várias outras histórias. E um outro personagem que aqui também é bastante mencionado e que acho que também deve ter tido, acho que ganhou uma adaptação, foi adaptado ou para a série do Punho de Ferro ou para uma das outras, é o Towers, né, o promotor aí, né, que acho que aparece também em outras histórias e tem uma certa, uma, vamos dizer assim, tem bastante ligação com a Miss Knight, né? Após esse arco, a gente vai ter uma série de arcos meio que menores, se aproximando do final dessa revista, que vai acabar na edição 15, né? Então a gente, por exemplo, um dos próximos aí que vem é justamente um arco de duas partes e que trazem super vilões, né, de outro, como a galeria de vilões do Punho de Ferro ainda não existe, né, tem que pegar emprestado. E aí surge, por exemplo, a Gangue da Demolição, que são vilões equiparáveis com o Punho do Punho de Ferro, né, que é capaz de realmente causar grandes demolições aí. E isso leva a um arco maior, inclusive, com os Vingadores. Claremont tá desenvolvendo, né, a novela, tá, olha, tá lá, vamos dizer assim, desenvolvendo a parte de relacionamento, principalmente aqui, novamente, o grande foco do Claremont nessas histórias é a Miss Knight, né? Então eles estão lá, passeando, tal, andando, e a gangue da consegue fugir, né, da prisão, certo? E começa a atacar num parque, né? E aí vai lá o Daniel Rand tentar resolver. E a Miss Knight falando, não, pelo amor de Deus, isso aí é vilão nível Vingadores. O que você acha? Você acha que seu Kung Fu vai resolver isso? No final das contas, ambos são encurralados, né, pela gangue da demolição. E aí o Punho de Ferro, pra tentar se salvar, eu tenho um jeito aí de... Porque a gangue da demolição tava querendo uma revanche contra o Thor. Desculpa te interromper. Vale ressaltar que lá no número 1, quando, acho que a gente não falou, quando o Punho de Ferro enfrentou o Homem de Ferro, ele conseguiu uma vitória, né? Ainda que parcial. Sim. Sim, sim. É, no primeiro crossover com o Vingador, ele se deu bem. E aqui eles estão. E o Punho de Ferro propõe: não, a gente faz o seguinte, ó, você não machuca ela e tal. E eu abro o caminho pra vocês entrarem lá, invadir a mansão dos Vingadores e tal. Não sei. E aí o Punho de Ferro fala: bom, eu conheço o Homem de Ferro, espero que o Homem de Ferro esteja lá na mansão pra ajudar. Não, na mansão não está, né, obviamente, o Homem de Ferro. Mas o Capitão América, que tá lá lendo as notícias, né, sobre o lá no, naquele, eu não lembro o nome daquela máquina, tem em bibliotecas, né, hoje provavelmente quem lê essas histórias e vê, pois acho que ele tá mexendo no computador, mas na verdade era uma coisa que ficava registrado nos jornais, era algo muito comum nas bibliotecas, principalmente lá dos Estados Unidos, né, aí o cara foi vendo as notícias lá, falando só mal, né, do Punho de Ferro, né, e aí uma delas, né, chamando ele de assassino, e o Capitão América levanta, não, alguém tem que deter esse cara, sendo que no jornal seguinte tava lá, ele seria inocente. É a prova que o Daniel Rand é um merdão, assim, de marca maior. Ele nem se preocupou de salvar historicamente a moral dele. Que o Capitão América, tipo assim, não tinha uma notícia contra, tipo assim, se livrando ele a cara dele. E eu acho que em algum momento, acho que até comenta, né? Tipo assim, quando é pra me acusar, tá na primeira página. Não, Roberto, tem sim. Aí que tá, o que me incomodou nessa história foi justamente o Capitão América analfabeto funcional, né? Porque ele foi olhando, tá, isso foi a matéria de capa. E aí ele dizia que a matéria pra dizer que era inocente fica no rodapé. Na pé. Já era diferente, né? Mas era Kung Fu Killer, aí depois... Aqui é culpa do Capitão América, é culpa do Daniel Rand, que tem sendo ricaço, tem uma péssima assessoria de empresa. Pois é. Então, mas aí então, ele resolve, ele passa por todas as defesas dos Vingadores e dá de cara com o Jarvis. É muito engraçado a cena. E aí, então, o Jarvis vai lá, sai correndo e tal. Ele salva o Jarvis, porque o Jarvis quase se ia tropeçar na escada, rolar a escada, ele consegue salvar. Mas nisso aparece, né, a clássica cena, né? O Jarvis deitado, aparece o Capitão América, e o Capitão América fala: aí, o que você fez com o meu mordomo, né? E aí começa o quebra-pau, né? Destrói metade da mansão, né, no processo, até que uma hora ele se entende e fala, e ele explica lá toda a situação. A gangue da demolição invade, né, a mansão, mas é derrotada, né, pela... pela dupla, né? Inclusive usando lá uma... Claremont escreve, fala Danger Room, né? Não sabia que os Vingadores também tinham uma sala de perigo, né? E lá numa simulação do Thor, que era voltada pro Thor, a Gangue da Demolição, então, é derrotada, né? Então, esses dois arcos é mais fechadinhos e tal. E aí vem na sequência o arco do Boomerang, que ele resgata, né, o Alan Kavanagh, certo? Que tá trabalhando no navio, né? E que aparentemente teria alguns negócios escusos, né? Na verdade, o Alan, ao decorrer das histórias, ele vai aparecendo em vários interlúdios, como se ele tivesse sendo ameaçado por ter ajudado o Punho de Ferro a desmantelar umas gangues. Daquela briga lá que teve com o Lord Khan. O Lord Khan era feiticeiro, sim, mas também era crime lord, era lorde do crime, enfim, um monte de coisa. E aí meio que bagunçou uma das gangues lá, e aí o Alan Kavanagh meio que foi pressionado aí junto com parte dessa gangue pra ser vingado do Punho de Ferro, pelo menos deu a entender isso. Então, ele consegue contactar o Punho de Ferro, aí vai tanto o Dan Rand e a Misty Knight lá no porto, e aí tem lá uma briga, né, com um Boomerang, né? Certo? Que aí termina com praticamente todo o porto quase sendo explodido no processo. Ele derrota... Detalhe, eu não sabia que o Boomerang era vilão do rol do Hulk. E não do Homem-Aranha. Eu achei que era do Homem-Aranha. Mas ali, nas notas de rodapé... Notas de rodapé. Que era vilão do Hulk. Que estranho. Né? Boomerang contra o Hulk. Né? Enfim, no final o Boomerang acaba sendo derrotado e tal, e prendem lá e o Alan consegue ser solto tal, e segue o caminho, né? E aí a revista, a mensal dele entra em fase final, né? É, uma parte interessante que eu acho dessa do Boomerang é que parece que eles estão... O Claremont queria resolver todas as questões das gangues por aí. Botou o Boomerang também, que querendo ou não, foi amando dessa mesma equipe que tava querendo derrotar quem pegou o Alan, né? E ao mesmo tempo, outros bandidos estavam se voltando contra o Ward. Invadiram a mansão do Ward. Davos estava lá, Davos ajudou o Ward. Só que Davos meio que viu que o Ward era um filho da mãe e falou assim: a partir de agora, eu quero que você, senão vou lhe pegar, passe toda a sua a empresa da Maction Enterprise, ou Maction Incorporation, sei lá o que era, pra Joy. E você sai disso aí e não traga essa coisa do seu lado de bandido, de mafioso pra perto dela, senão eu vou lhe matar. E aí o Davos meio que tava completamente fiel à Joy ali, mas no finalzinho a gente já sabe que ele tava querendo a liberdade dele pra ter a sua vingança contra o Punho de Ferro, né? Que aí a gente começa a perceber, pelo pouco que ele fala ao longo das histórias, em que ele é que achava que ele é que deveria ter sido o Punho de Ferro, e não esse garoto agora que apareceu. E aí nessas duas últimas edições a gente meio que falou isso, falou sobre elas, né? No podcast do quê? Dos X-Men da era do Claremont, não foi isso? Dos novos X-Men isso, lá. Isso, Fabulosos. O que é que vale a pena adicionar aqui? Porque a gente já comentou um pouco lá. Já falou. Uma delas é sobre a origem do primeira aparição, né? Do Dente de Sabre. E aqui ele é apenas um mercenário, não tinha nenhuma ligação com o Wolverine. Mas aí, na sequência de histórias, vale ressaltar que ele foi contratado pra atacar o Jerin, né? O Jerin Hogwart. Isso gera um monte de cenas de ação do Jerry com suas Jerry Angels, né? Vamos colocar assim, suas panteras. E boa lá pra cá, bala pra lá. E junto com o Daniel Rand e a Colleen contra o Dente de Sabre, né? Que aí, enfim, tem várias cenas de ação. O Punho de Ferro fica cego na neve. Aí tem que relembrar do treinamento dele quando ele foi treinado sem precisar usar os olhos para usar os outros sentidos, aquela coisa mais Kung Fu, e assim mesmo assim ele consegue derrotar o Dente de Sabre. Em paralelo a isso, a gente vê as ações do Davos. O Davos começa a atacar furtivamente o Daniel Rand, tipo dando um abraço nele para roubar o Ki, né, a energia do Sholau dele. Aí só que assim, ele recarrega, depois larga, o Daniel fica meio bebo assim, não sabe nem o que aconteceu, onde é que eu tô, um cara apareceu, me abraçou pela frente, ainda bem que não foi por trás, que coisa confusa é essa? E aí, na oitava edição, que é a última edição dessa aí, que é a edição 15, e que tem aquela briga clássica dos X-Men contra o Punho de Ferro, simplesmente porque entraram no mesmo apartamento achando que um era o apartamento da Misty Knight, o Logan achando que era o apartamento da, da Jean Grey, né? Não sabia quem era quem ali, brigaram no meio do caminho. Também aparece de novo o Davos ali, roubando a energia dele em algum momento. Aí o resto da história a gente já comentou lá naquele outro podcast. Se você não ouviu, você escuta lá o podcast dos Fabulosos X-Men do Claremont lá que a gente falou. E isso aí, com essas aparições repetidas do Davos e por aí vai, já é uma coisa que vai jogar pra a conclusão, vamos colocar assim, dessa fase aí do Claremont com o Punho de Ferro, que precisava ter, né, uma briga com o Serpente de Aço, né, com o Davos. E aí, detalhe, isso aí não acontece como de praxe, como acontecia sempre na Marvel, né, não fecha na história que deveria fechar, na própria mensal. A revista mensal acabou na 15 e foi, não sei se eu posso dizer que foi cancelada, porque ela foi transformada em outra coisa, se juntando com a revista do Luke Cage, pra virar a Heróis de Aluguel lá pra frente. Mas esse arco do Davos, ele é jogado lá pra uma Marvel Team Up, tá? Que aí quem for ler pelo encadernado feito o Cassiano, leu, que é pelo Epic Collection, vai ser uma das últimas coisas do Epic Collection, né? Então a Marvel Team Up, que parecia ser a revista que sempre se acabava as revistas com histórias incluídas iam pra lá, né? Então teve um encontro já do Homem-Aranha com o Daniel Hand na Marvel Team Up 31, que é escrita pelo Jerry Conway. Uma história que nem vale a pena citar aqui, que é basicamente eles dois têm um primeiro encontro, como todo primeiro encontro de heróis, tem uma briga entre eles, né? Meio que provocada por um vilão meio esquisito. Que era um vilão que era o tipo, como é o Benjamin Button, né? Como é? Era o nome do personagem? Drone, o Homem Reverso. É, Drone, o Homem Reverso. Ele tem o poder do Benjamin Button, né? Que é o cara que nasceu velho, coisa ridícula. Aparece um velho em um berçário, né? E ele vai rejuvenescendo. E aí, pra não morrer bebê, coisa estranha, ele precisa sugar as energias da galera. E aí ele provocou a luta do Punho de Ferro com o Homem-Aranha pra sair roubando a energia e ficar mais velho, pra não rejuvenescer. E aí termina de uma forma ridícula, que até o Paulo me lembrou aí, que é a história requentada do arco da tabuleta lá, que a gente já falou, né? Que o Silver Mane, né, o Cabelo de Prata, termina desaparecido, né? Pior de tudo é que tu sabe como é que o Cabelo de Prata volta depois, né? É. Eu fiquei nessa dúvida e me contaram. Ele desapareceu depois de virar feto, deu a volta e virou um velho de novo. Pois é. Enfim, essa é a edição 31, mas a gente quer falar sobre a conclusão mesmo aí que fica na Marvel Team Up 63-64, que é a briga com o Davos aí, tá? A única coisa que vou passar pro Paulo falar, mas a única coisa que eu quero ressaltar é que durante esse lance de ajudar o Alan Kavanagh, a Misty ficou muito puta com o Danny, se separou por um tempo. Aceitou uma missão via a polícia de Nova York lá, o SCAF, de ser uma infiltrada dentro da gangue, sei lá o quê. Eu não sei se foi na Jamaica, enfim, onde era, outro país. Do Bushmaster, que era um vilão que vai aparecer nas histórias do Luke Cage. E a gente já viu o Bushmaster, inclusive, na série do Luke Cage, né? Então, ela aparece rapidamente aqui nesse Marvel Team Up, meio que como infiltrada, e quando se liga que o Danny Rand tá em perigo, ela foge de lá. E aí as histórias da Misty Knight com esse Bushmaster continuam depois na revista que vai se unir aí, e o foco da gente aqui é só pra concluir essa etapa do Punho de Ferro aí. Vai, Paulo. Só colocando aqui uma pequena cronologia dos eventos. Claremont e Byrne, eles estavam principalmente em duas revistas nessa época, que era Punho de Ferro e a Marvel Team Up. Então, mais ou menos ali, quando tava terminando o Punho de Ferro, era o Byrne já tava cavando a entrada dele nos X-Men. Porque os X-Men já iam passar a ser mensais, o Croco não tem ritmo pra mensal, enquanto o Byrne, naquela época, era produção industrial, ele conseguia fazer duas, três mensais sozinho, aguentava o tranco ao mesmo tempo. Aí, quando em setembro de 77 foi cancelada a revista do Punho de Ferro, na 15. Só que foi cancelado mesmo, no caso. E o Claremont e o Byrne, eles olharam assim, sem problema, a gente trabalha na Marvel Team Up, a gente só precisa dar um jeito de enfiar o Homem-Aranha na história e termina lá a história. Então, ela passou de setembro, quando terminou aqui, para novembro e dezembro de 77, que vieram as Marvel Team Up 63 e 64. E depois, não foi tão imediato assim, que foi a fusão com o Luke Cage, só foi acontecer em abril de 78, e também foi na Luke Cage 50, que foi a primeira que colocou o nome lá, Power Man de Iron Fist, que era na número 50 do Luke Cage. E o Claremont e o Byrne participaram nessa primeira edição, escreveram e desenharam ela, e depois, acho que nem o Byrne era capaz de fazer quatro mensagens ao mesmo tempo, então ele saiu dessa do Luke Cage e continuou nas outras. Mas foi só mesmo, essa Luke Cage foi mais pra fechar a parte lá do Trinito, que ele conseguiu lá terminar o arco do Trinito. Mas a parte que interessa aqui pra gente, porque pô, termina a luta do Punho de Ferro e do Davos, já começa no melhor estilo Marvel Team Up, que a gente tem que enfiar o Homem-Aranha de alguma maneira. Então tava o Peter Parker resolveu que ia visitar o Danny Rand pra tirar umas fotos, porque ele é um milionário, então tem que tirar umas fotos pro Clarim, blá blá blá blá blá. Aí de repente o Danny recebe um convite por escrito do Davos, dizendo: não, a gente vai ter que lutar, vamos lá no Central Park e a gente vai pra porrada. Aí o Peter olha assim: não, o cara ficou muito sério lendo esse convite, deve ser alguma coisa importante, eu vou seguir ele. Aí os caras vão lutando e nisso aparece lá Midnight, a Colleen Wing, aparece quando a luta já tá acontecendo. O Peter vai como Homem-Aranha e aparece lá no final. O cara tinha primeiro derrotado ele e depois vai ter que enfrentar lá os três na parte lá do... na segunda parte. Vai ter que enfrentar o Aranha, a Knight e Wing. Depois, quando o cara volta, eles conseguem derrotar ele. Mas assim, foi mais porque já tinham preparado que esse cara tinha que ter essa luta e tinha que ter. E assim, fica mesmo assim aquele encerramento que você nota que falta coisa ainda. Eu achei um pouco a qualidade de muito Marvel Team Up, que sempre, do nada, o Peter aleatoriamente aparece no meio da resolução dos problemas dos outros. Mas é isso. Como foi no final da saga de Thanos também, né? Uma coisa meio doida, assim, né? Mas a do Thanos foi pior, porque o Peter tava dormindo, de repente ele aí acorda: caralho, eu tive um sonho, o Thanos tá destruindo o mundo. Aí ele pede uma nave emprestada e vai lá salvar o mundo. Esse daqui foi até melhor, convenhamos, Paulo, foi até melhor. Foi. Fora que tem o desenho do Bunny, que já dá uma boa melhorada, pelo menos foram duas edições, teve o lance de restabelecer o Davos, que o Davos estava então muito personagem de interlúdio, e aí acaba aquela coisa, tipo assim, olha, vou me vingar do Punho de Ferro, ele tá lá só aparecendo pra sugar, e não aparecia nada. Agora, pelo menos, vamos dizer assim, teve até o lance de mostrar ele, de você puxando de vez os poderes, mas aí deu revertério aí pra ele, e quem teve que no final absorver foi o contrário, né? O Danny teve que absorver o poder, e aí ele desapareceu. Misteriosamente desapareceu, né? Depois a gente sabe que ele volta, de alguma maneira. E o curioso é que, pro Danny, até então, ele achava que o Serpente de Aço era o pai dele, né? Era o Trovejante, porque ele reconhecia os golpes, as coisas e tal, e ele não tinha ideia de que ele tinha um filho, né? Que era o Davos, né? E não fica claro aqui, mas digamos assim, o Davos, que no começo parecia ter uma raiva do Punho de Ferro de ter tirado algo dele, mas ele deveria ter mais raiva do Wendell, né? Ele talvez até achasse que o Punho de Ferro era o Wendell e não o Danny, né? Enfim, eu não sei nem se ele se importava isso pra ele, porque o lance todo é que ele achava que ele assim como o outro lá, o tal do Merrin, que se achava que deveria ter o poder do Punho de Ferro, ele achava que deveria ter o Punho de Ferro também naquela época, né? Exatamente, eu entendi dessa forma. Ele na cabeça dele, ele tinha que ser o Punho de Ferro, e aí como o Wendell já não tava aí, ele ia pegar o poder do punho do filho do Wendell. Cassiano, você quer falar alguma coisa geral, bem geral mesmo aí, sobre as últimas edições, incluindo a Marvel Team Up? Bem rapidinho mesmo. A primeira vez que eu li uma história do Punho de Ferro foi justamente a última edição, né? Que foi a história dele enfrentando os X-Men. Porque eu via em sessão de carta falarem de Punho de Ferro, e aí fiquei curioso, né, com esse personagem. E aí quando vi, assim, ele já de cara, pra mim, né, enfrentando os X-Men e bem, né? Na minha cabeça, ele era um baita personagem, super poderoso, né? Eu, criança, cresci com isso aí. Lendo agora o encadernado, eu vi que o desfecho com o Davos, ele demorou muito, né? O Claremont começou muito lá atrás, a ponto da revista acabar e a história ficar pendente. E também fica com essa coisa, assim, parece meio... meio apressada nessas duas últimas edições, mas não há nada assim que desabone, né, a história ao meu ver. Eu fiquei com receio, né, quando eu olhei assim, Marvel Team Up, né, eu disse, puxa, agora vai mudar o foco pro Aranha, e o Aranha vai resolver um problema que deveria ser do Danny. Mas felizmente isso não acontece. O conflito é entre os dois mesmo. E o Aranha tá ali só pra justificar o título da edição. Bom, pessoal, então é isso. Eu acho que foi uma boa cobertura aqui dessas 25, 26 edições, mais ou menos. Exatamente isso, mais ou menos isso. Com as primeiras histórias do Punho de Ferro. É um personagem que, apesar de a gente reclamar que o Danny é bobão, faz besteira e por aí vai, é um personagem que a gente acaba gostando muito de ler. Acho que faz parte da ideia do Punho de Ferro não ser aquele personagem que é o tipo Shang-Chi, que é infalível e que ele realmente só conta com as habilidades dele e que ele não tem nada sobrenatural. É um pouco da graça do Punho de Ferro eles ser um pouco atrabalhado. Isso sempre foi. Na verdade, não é uma coisa exclusiva deste começo ou da série em si, né? Em vários momentos, assim, ele era o lado, inclusive, mais cômico da dupla de Heróis de Aluguel. Então, eu tenho essa expectativa de a gente, seja com Heróis de Aluguel ou seja em outras fases de outros roteiristas e artistas importantes, a gente continuar isso aí em algum momento, né? Quando, claro, surgiu a oportunidade certa. Então, por hora, a gente encerra aqui nosso Nominata 66, com os 50 anos dos personagens. Tem outros personagens nesse ano de 2024 que completam 50 anos, mas é muita coisa, talvez a gente não dê pra falar de todos. Mas quem sabe até o final do ano, além de Wolverine e do Daniel Hennie, surja mais uma oportunidade de mais um homenageado aí. Então a gente encerra por aqui esse Nominata 66 e até a próxima e tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.